Bem-vindos, amiguinhos! Neo Player, episódio número 8. Estamos aqui com a casa cheia de sempre, nossos amigos de Section. Summer Sale do Steam, corram pras colinas. Guild Gear. Resident 6 disseram que é pior que o Resident Survival. Cisne Negro. Quando sua vida pessoal estiver uma droga, lembre-se que há vidas melhores no videogame. E eu, Romulo, seu host fofo de sempre, exatamente. O que vocês estão jogando, seus putos? Guild Gear, você tá jogando? Dark Void Zero. Não faço a menor ideia. Ganhei ele na época que eu comprei Dark Void, na Steam. Que jogo é esse? Você já viu aquele personagem Rocketeer? Sim. Porque é tipo ele, só que se passa no futuro. E esse jogo, segundo a descrição, se passa antes do Dark Void original. Esse que você tá jogando é aquele que é tipo já no... um ambiente tudo 3D, né? Ou é aquele 8-bits? 8-bits. É o original. Eu tenho esse jogo. Que é um jogo que foi cancelado e lançado. Eu não sei a história por trás desse jogo. Eu só sei que veio junto, aí eu decidi jogar primeiro porque falaram que... Tava escrito que era antes, né? É, um projeto deles, aí foi cancelado e fizeram 3D e que fica uma merda. E falaram assim, não, peraí, o original tava melhor. E relançaram o original. Mas aí o... Como que o jogo? É plataforma, você tem um jetpack pra voar. E tem que administrar o jetpack também, porque ele não é... Aí tem umas fases lá que você... É, você tem que administrar, tipo, às vezes você tem que cair e apertar, só que não é uma reação instantânea. Então tem que saber a altura, entendeu? A jogabilidade é boa? A resposta... É, como no caso do jetpack, a resposta é meio lenta, né? Até pra tentar dizer que é um jet que tem gravidade, essas coisas. É simples de dizer. Mas fora, é um jogo bom. Eu tô achando difícil, porque... Eu ainda não estou acostumado com a mecânica do jetpack. No caso, tipo, as partes que tem que cair e saber o tempo de apertar pra você, tipo, não perder life. Porque life pra achar no jogo já é escasso. Ele é um jogo bonito, assim? É, 8 bits, certo? É legal, é pra... É aquele 8 bits na tela, né? Tipo, o Nintendinho não faz isso aí, não. É um 8 bits melhorado. É, pois é. É, Guilt, eu tô olhando aqui o jogo, o videozinho dele, parece bacana e tal, mas ele tem fases separadas ou é um negócio meio Metroid? Fases separadas, acho que é 6 fases, se não me engano. Ah, então você tem tipo fase 1, fase 2. É, fase 1, 2 e por aí vai. A história do jogo é o quê, assim? Sim, vai de lugar lá e tem que salvar o dia. Exatamente, é o suficiente. Eu não quero saber. É o suficiente, porque é porque é o zero. O que se dá mesmo é o depois disso aí. Eu ainda vou terminar isso daí pra depois pular por outro. É, no que o Dissection. Eu tava reclamando, né? Que tudo tem historinha. O Dissection quer historinha. Não, ele tem uma historinha. O cara entra numa máquina lá, vai pra uma dimensão ali, alguma coisa assim. E foda-se, né? É, foda-se, você é o cara do bem e os caras do mal. Exato, você atira em coisas. Ah, bicho, quer ler uma história bacana? Vai ler um livro. Vai ficar vendo essa porra desse jogo. A história complexa deve estar no 3D. A história desse daí é super simples. Vá lá, arrebente, traga de volta. Essas paradas aí. Cisne, e você, Cisne? O que mais tá jogando? Então, rapaz, eu joguei 3 jogos do Jurassic Park. Final de semana, Jurassic. Peguei o Mega Drive, peguei o do Master System, joguei o do Game Gear. Porra, zero os 3 fases tranquilinho de novo. Cara, eu joguei tanto aquele do Master System, joguei tanto. Do Master é muito, muito O do bom. Master é aquele que todo início de fase você tem aquela mini fase de carro, É, do carrinho, isso, pra fugir do dinossauro, é esse mesmo. Nossa, eu adorava aquilo, cara. O que eu lembro desses jogos é aquela versão do PlayStation, eu achava bem capenga aquele jogo lá. Não. Aquilo ali é pra ser extinto, galera. Era pra ser extinto com os dinossauros, né? Eu lembro que mas não eu foi. Peguei assim, pô, é o jogo de Jurassic Park deve ser muito louco. Nossa, joguei dinheiro fora naquilo lá. Muito lixo. O Guild foi o único que zerou, fechou ele, porque ele queria jogar com o Tiranossauro Rex. É, eu confesso, eu queria jogar com o T-Rex. Ah, não dá. O jogo é muito ruim. Você não consegue jogar mais do que a primeira tela, assim. Você qual já é o do... Eu não sei esse do PlayStation, qual é? O de luta? É que vocês lembram que tem o de luta, né? Não, é de aventura, é de adventure. Só que tu começa com um dinossauro, parece uma lagartixa. Aí tu vai andando assim num cenário meio mal feito. O gráfico é meio mal feito. A jogabilidade era meio mal feita. A história era meio mal feita. Tudo era meio mal feito naquele jogo. Aí tu ia avançando, tu ia pegando um dinossauro diferente. O Guild falou que tinha uma hora que tu jogava com um cara. Eu não vi sentido nisso. É praticamente quando você acaba a parte dos dinossauros, é que você entra na dos humanos. É, uma coisa meio de louco. Acho que foi igual o filme. uma bosta, o do PlayStation. Ele seguiu o filme, falou assim, ah, o filme é ruim, então vou fazer igual. E outro. As versões que você jogou do jogo? Então, joguei o de Mega Drive, que, porra, todo, mas já é adaptado do primeiro filme, baseado no primeiro filme. Peguei o do Master logo na sequência, pra apresentar a vibe. E por último, fechei com o do Game Gear, show de bola também. Pô, o do Game Gear é ridículo, tu passa aí, acho que 5 minutos tu fecha o jogo. Caramba, é curtinho assim? Curto, muito rápido e tranquilo. Pra quem nunca jogou. Mas é divertido, pelo menos? Eu gosto, porque eu gosto de coisa assim, meio nostálgica. Eu gostei. Tem uma fase com um dinossaurozinho que é engraçadinho, que é legalzinho, que dá uma somada legal. O último chefe tu tem que. É o Tiranossauro Rex, que é até tem uma fase engraçada. Tu começa a fase, tu escolhe no mapa, né? O cenário, quem você vai enfrentar. Aí quando você termina a fase que é curta. Térrima, parece uma mensagem de caution, assim, tipo, é perigo e tal, atenção, o chefe que você vai enfrentar. E um embaixo, uma descrição, pô, ele faz isso, isso e isso, pra tu ter uma noção do que você deve fazer. Aí no último, no Tiranossauro Rex, você bota assim, olha, ele é grande e forte. Se fode aí. Aí eu acho que não deixa de ser uma verdade. O que não deixa de ser uma verdade. Tá, mas todos os dinossauros, ele dá uma dica, olha, ele tem uma cabeça, não sei o que, dá uma dica de pra que... É, atira na cabeça, né? É, lá, agora o Tiranossauro Rex não. O Tiranossauro Rex, ele fala assim, olha, ele é grande e forte. Tipo assim, corra. Ele, cara, ele podia ter te dado uma dica. Ele é ferro e fogo. E é super bobo, cara. É só você jogando pra ver. Não sei se você jogar. Mas é tipo assim, ele vem acompanhando assim com a cabeça. É só tu manter uma distância dele e dando um tiro nele. Dando um tiro. E pulando uns barris de fogo. Aí no final trava a tela, que é quando chega no final. E vem uns filhotinhos dele. Que só você pular e dar um tiro mata. É bobo. Aí depois disso, você vai pra última tela, que é a tela do carro, que é a tela do pra escapar dele realmente, que aí que é a parte mais chata, que com duas ou três bicadas dele, tu morre, é um enjoadinho, mas é só tu ficar pra lá e pra cá com o carrinho, que ele vai andando atrás de tudo, mas é muito bom, gostei, o Jurassic Park, esses três eu recomendo, Mega, Master, Game Gear, da Sega. Então, quais desses jogos você recomenda, qual não? Do Mega, do Master, do Game Gear, e o do Game Gear, o único que teve, que é um jogo até raro, o Lost World. Você recomenda os três? Eu recomendo os três fortemente. Dissection, você tá jogando? Né, correndo atrás daquela minha extensa lista de jogos que comprei e não joguei, né? Eu fui atrás de mais um. Eu joguei o Mafia 2. E aí? Eu também tenho esse jogo, não joguei. Esse jogo é assim. Se você não jogou o Mafia 1, mas gosta do gênero, assim, do tipo... É, exato. Não é o meu caso. Então, você vai achar um jogo top, assim, perfeito. A ambientação é perfeita. Você se sente, assim, lá em 1945, até... Vai até de 45 até 51, né? Você se sente naquele tempo, assim, naquele coisa assim, meio de gangster, mafioso. É aquela coisa. Música, a história, boa pra caramba. Tudo é bem legal. Agora, se você jogou o Mafia 1, você vai achar ele sempre aquém, assim, do Mafia 1. Porque o Mafia 1 é um dos jogos que tem a história mais top que eu já joguei na minha vida, assim. Tanto que no Mafia 2, se você jogou o Mafia 1, tem uma parte lá no meio do jogo que acontece no Mafia 1, né? Eu não vou dar spoiler pra não acabar com a graça. Mas quem jogou o Mafia 1, na metade do jogo vai ter uma coisa emblemática que vai acontecer, que é do Mafia 1, assim. Mas, cara, eu fico besta, assim, como que eu perdi tanto tempo enrolando e não tinha jogado esse jogo, não é? Muito bom esse jogo. É que você andou lendo reviews, ainda nisso. Como assim, você quer dizer? É aquela galera que vê um jogo assim, tipo, o Mafia como é, ou vê um Liei no ar e fala, essa porcaria, como é que a firma não faliu logo? Não, eu não joguei até hoje porque eu fui naquele negócio, comprei e fui empurrando com a barriga. Ainda mais porque Mafia 1 pra mim foi um jogo épico. Eu já devia ter jogado o Mafia 2 há muito tempo e fui empurrando, assim. E aí quando eu fui jogar, eu descubro que é mais uma obra de arte, assim. Não é tão bom quanto o Mafia 1, assim, na parte da história, essas coisas, né? Esse Mafia é tipo um GTA, assim? É, ele é um mundo aberto, mas você não tem muita coisa o que fazer, assim, você tem que ficar fazendo a história mesmo. A única coisa que você faz no mapa, assim, é tipo, se você quiser roubar carro, assim, pra você ter uns carros mais legais, assim, e tal, né? Aí você rouba, vai lá numa oficina clandestina, muda a placa e bota no seu nome. É, e faz umas tunagenzinhas, assim, no carro pra ficar diferente, mudar a cor, essas coisas, né? Ah, um negócio meio Poderoso Chefão. É, então, é isso mesmo. É aquele esquema do The Grandfather lá. sabe? Tem, ele é um mundo aberto, mas você tem que meio que seguir a história, assim. Não tem muito mais o que fazer além disso. E a história é legal, assim, é boa. Não é tão épica quanto um, mas é boa. A trilha sonora, você fica bem, você começa a escutar, assim, você começa o jogo ali, tipo, em 40 e... Eu não lembro, eu acho que é 45 mesmo, assim. Aí a trilha sonora que toca nos rádios, assim, nas coisas, é aquelas músicas de 45. Aí acontece a história, tudo. Aí quando você chega ali em 51, as músicas já atualizaram pra aquelas músicas da época, assim, de 51, assim. É legal pra caramba. Os carros também começam a ter mudanças. Quando você tá ali em 45, é um tipo de carro. Quando você chegar ali em 51, já, os carros já começam a ter umas mudanças. As casas, assim, mudam, assim. É bem legal. Uma coisa também que eu achei bem legal, assim, é que ele tem uns dois tipos de colecionáveis, que eu achei bem legal. Um, existem 50 páginas de revista Playboy espalhada no mundo, assim. É, e revistas Playboy da época, assim, é, páginas de revistas de verdade, assim. E aí você vai achando e você vê as fotos das meninas daquela época, assim, de fotos que saíram em revista Playboy, assim, da época. Achei bem legal isso aí. O outro, né, é que também espalharam no mundo 50 cartazes de procurados, assim, de procurados que existiram de verdade naquela época, assim. Aí tem a foto, tem tudo, assim, quanto que eles pediam pela cabeça daquele cara e tal, assim. Achei bem legal isso aí, pra acrescentar, assim, no jogo. É que eu joguei muito, mas muito mesmo, assim, o Scarface e o Godfather. Mesmo eu detestando GTA, sei lá, alguma coisa nesses dois jogos me prendeu muito. É, então, eu imagino que deve ser a mesma coisa que eu, assim, o tema, assim, a ambientação. É, o tema, né, e a história toda. É, então, você se sente meio naquilo, assim, e você acha uma coisa mais linda. Que nem, eu aposto que também você jogou Red Dead Redemption? Eu joguei só a versão de zumbi. Ah, então essa aí não vale. Porque eu ia comentar isso, eu ia falar assim, que eu aposto que você jogou o Red Dead e também gostou, mesmo sendo um mundo aberto. Eu gostei muito, do zumbi. Gostou? Gostei, assim. Eu até fiquei pensando, porra, será que eu jogo o outro? Mas eu fiquei pensando, eu não sei, eu tenho esse problema com jogos de mundo aberto. Esses que são estilizados, assim, com máfia, ou tipo com velho oeste, mano, esses você tem que jogar, porque esses vale a pena. E Mafia 2 é o jogo que tem que ser jogado. E ele é bonito também, assim, comparado com jogos de 2010, né? Porque a gente fala é bonito, e o cara, como que fala isso que é bonito, né? Que aí quer comparar o jogo de 2010. Claro, claro, é. Não, tem que ser um idiota pra falar isso. É, então, se você pegar um jogo de 2010, ele é bem bonito. Assim, vale a pena jogar, eu recomendo. É, tá aí, vou ver se eu dou uma chance pra ele. Então eu resolvi jogar Chrono Trigger, que é só um RPG que tem, sei lá, 90 finais. Né? Tem pelo menos 70 horas de jogo. Ah, mas aí que tá, o jogo é curto, vocês não estão lembrados. Mas tá jogando com a versão. Do 10. Pra um RPG, ele é um jogo curto. O que dá um replay aí maior é esse negócio dos 40 finais. São 17, né? Mas o Chrono Trigger, tu sabendo jogar direitinho, tu passa rapidinho, cara. Demora quando tu não sabe fazer. Agora, quando tu já sabe, tu já vai na certa. E, gente, porra, eu não quero um remake desse jogo nem fudendo. Esse jogo é perfeito do jeito que ele é. Se sair um remake, estraga, né? Exato, eu não quero que mexam nele. O que mexeram no DS, que botaram no DS já é o máximo dele. O que é que eles acrescentaram no DS? Eles acrescentaram aquelas cutscenes que tinha na versão do PlayStation e colocaram mais uma dungeon. Ah, tem uma dungeon a mais? Uma dungeon a mais. E, cara, eu tinha esquecido o quanto esse jogo é bom, cara. Esse jogo não tem nada pra você possa falar mal dele. O que eu adorava fazer nele era, tipo, as batalhas, assim. Eu achava muito legal as mecânicas, assim, de batalha dele, assim. Você ficar montando. Ah, então, hoje em dia, todo mundo reclama de batalha turno, né? Cara, esse jogo não tinha batalha de turno naquela época. Então, esse jogo é incrível. O sistema de batalha dele é legal pra caramba. Você fica assim, caramba, eu consigo montar aqui meu combo aqui. Que legal. Já era revolucionário naquela época. Sim, é um jogo de 20 anos, cara. O jogo tem 20 anos e super atual, sabe? A Square com RPG era pica, né? Ah, Square naquela época. As melhores. A Square era foda, sim, mas, porra, ela nunca conseguiu chegar ao que ela fez em Chrono. Acho que Chrono é a obra-prima da Square. Não, Final Fantasy VII chegou também. Não, Final Fantasy VII é um puta jogo, é. A bicho, ainda não chega aos pés de Chrono. Eu sou oficial em Final Fantasy VII, mas eu ainda falaria que o Final Fantasy VI em história é melhor que o VII, então... Beleza, ainda assim, nenhum dos dois é páreo pra Chrono. Mas, cara, Chrono Trigger, a história dele é bacana. É aquela coisa boba, né, do cara que começa a sua vida comum lá, daí de repente ele tá envolvido numa trama gigante. pra salvar o mundo. Não, e aquele esquema de viajar no tempo dele foi do caralho. Vocês lembram como começa? É o Crono tentando acordando. Eles estão lá, o Crono tá dormindo, a mãe dele acorda ele, sabe? Ele vai pra festa, pra Feira do Milênio. Aí, de repente, ele vai testar um teletransportador. Do nada. Ok, claro, é super comum, tem pra caralho. Aí a guria que ele encontrou entra na porta do teletransportador, dá uma merda, ela viaja no tempo e ele vai atrás. Pronto, assim, do nada. Uma história boba pra caralho, sem nenhum motivo, idiota. Mas, cara, ela vai se desdobrando, mas ela é tão bacana. É, depois você encontra os personagens interessantes, sabe? Tem o robô, o sapo. O Chrono Trigger também tinha uma trilha sonora boa pra caramba, assim, você jogava assim. É, isso eu ia falar também. Cara, a trilha sonora do Chrono Trigger é muito boa, sozinho. Você fica escutando assim o dia inteiro, que é gostoso pra caramba aquela trilha. É, tem uma história que eu não sei se é verdade. O compositor da trilha de Crono tava na merda e tal, tá precisando de dinheiro e pediu um aumento lá por algum motivo, sei lá. Mas ele falou que pra ele ganhar o aumento, ele falou: não, eu faço a trilha sonora desse jogo sozinho em tanto tempo. E o bicho caiu dentro. O cara sentou lá sozinho no estúdio dele e fez a trilha sonora inteira, quase inteira, acho que tem duas músicas que não são dele lá. Fez a trilha sonora inteira em prazo reto. Só que aí no final o maluco teve um piripaque, assim, não aguentou. Foi parar no hospital, caralho, completamente fudido. Mas ele sobreviveu? Sim, sobreviveu. Eu pensei que você ia falar assim, mas no final ele morreu, e outra pessoa se apoderou de coisa e botou o nome como fosse dele. É porque a trilha não é do Mubu e Matsu, né? A trilha é de outro grupo. Mas, cara, eu percebi uma coisa. Crono, ele é simples e é um ótimo jogo pra você apresentar pra alguém que não conhece, não tem o costume de jogar RPG. Que eu me lembro de ter jogado isso com alguns amigos, né, quando eu era criança e tal. E eu apresentei esse jogo pra vários caras que não jogavam no RPG. Eu achava chato, sabe, de turno, pô, ficar parado esperando e tal. Cara, a galera curtiu. Ele é acessível, tá ligado? Ele é simples, mas ele tem o que mostrar, sabe? Ele é bonito até hoje, né? Aquele pixel art não envelheceu nada. Então, esse que é o problema. O pessoal pede remake, pede pra fazer continuação esse negócio. Mas o problema é que vai estragar, mano. Vamos cagar. Esse é o problema. Nunca vai ser igual. Exato. Então eu acho que fica a dica pra esse jogo. Assim. Tipo, se você é aquele cara que quer apresentar videogame pra namorada. Ah, sua namorada não joga videogame, você quer apresentar um jogo que não seja só Call of Duty. Crono é um jogo interessante. Vale a pena. Tenta. Se a pessoa gostar de uma história bacana e tal, você tem o que extrair dali. Vale a pena. E ele é simples, não é tão longo, ele deve ter, sei lá, quando você zerar a história principal, deve ter o quê? Umas 20 horas? O que para um RPG não é grande coisa? Então acho que vale muito a pena pra introduzir alguém no mundo do RPG. E falando sobre a trilha sonora, o nome do produtor da trilha sonora é Kazuhiko Aoki, mas também teve, eu acho que duas faixas ou três assinadas pelo Nobuo Uematsu. É, não, a maioria deles, o Uematsu fez quase nada. É, então recomendo. Chrono Trigger é só o melhor RPG que já foi feito nesse mundo. Recomendo pra caralho. Então, fechou, pessoal? Vamos pro nosso tema principal do podcast agora? Então vamos lá. É isso, pessoal. Começou a época mais feliz do ano, né? A E3. Eu ainda amo a E3, cara. Eu ainda adoro assim. Aquele evento sem graça, aqueles executivos fazendo propaganda das suas coisas. É meio tosco, mas eu gosto. Muitos sonhos, muitas esperanças lá no final da E3. Sim, você vê aqueles jogos sendo anunciados durante 3 anos seguidos. Mas, dane-se, eu ainda adoro isso aí. É uma época muito divertida. Tem um monte de anúncios. Todo mundo fala mal antes, mas todo mundo assiste. As previsões erradas. Todo mundo cria hype e depois fala, só daqui a 2-3 anos. Isso, é maravilhoso, né? Então vamos começar falando da conferência da Bethesda. O primeiro jogo que eles mostraram foi Doom. O que vocês acharam de Doom, cara? Já foi a voadora com dois pés, mano. No peito logo. Doom foi o arrasa quarteirão pra mim, da E3. Quando eu vi a volta das armas, aquelas armas clássicas, a Shotgun, né? Logo, né, no início. É, pois é, cada arma clássica que eles mostraram, eu dei um pulo aqui. Porra, quando ele pegou aquela aquela serra elétrica, cara. Porra, foi foda. Não, e o esquema de eliminar o inimigo, ao invés de ficar no tiro, tu cola nele, chega lá, tu pega o pé e faz ele comer o pé, bota na boca, quebra tudo, pega a boca e estoura. Também é pra ganhar itens aquilo ali, né? Esse detalhe. Parece que sim, é. Mas foi um negócio que acrescentou bem, assim. Outra coisa também, fala a verdade, quando ele chegou ali abaixo pra entrar no inferno, sei lá que chamou inferno, puta, aquilo ali foi foda também, aquela parte, foi épica. Lembrei, assim, do primeiro Doom, assim, eu falei, caramba, o inferno, não, mano. E ele agora, ele meio que escala o bagulho fica muito mais dinâmico, aqueles obstáculos, né, ao invés de só dar um pulinho, ele vai, sobe, dá uma coisa mais... Aquelas rochas que vocês chegaram a ver no gameplay? Sim, ele escala as coisas, né? Ele escala, é tipo assim, tem uma pedra no meio do cenário, ele foi lá, pulou assim, e aparece lá as mãos dele fazendo, subindo e tal, porra, aquilo ali. Mas mais do que escalar é usar o cenário a favor dele, né? Já foi o suficiente, já pra mostrar que Doom está de volta. Pois é, eu detesto FPS, acho que todo mundo sabe que eu sou uma negação desse estilo. Mas, cara, esse Doom foi foda. Eu adoro fanservice, cara. Os caras apelam pro emocional, né? Pegaram aquela tua lembrança de quando você jogava Doom, quando era moleque. A Shotgun, quando pegou a Shotgun, ele alimentando a Shotgun assim, carregando, caralho. E ele arrancando o braço do cara que ele acha morto, assim, colocando. Ah, assim, pra fazer o dedão, é pra pegar digital. Puta que pariu. Logo no início, isso foi... É, não, eles me ganharam. Esse Doom me ganhou, assim. Tô pensando seriamente em pegar esse jogo. Não, esse eu vou pegar, esse merece. Outra coisa também que eu achei legal nesse Doom, falaram que vai ter lá um editor lá de mapas, esses negócios, que você praticamente vai poder o fazer... Snap Maps. É, o Snap Map. Você vai conseguir até controlar inimigo dentro do mundo que você cria, assim. Você pode ser um inimigo, um dos inimigos que vai atacar a pessoa. Você vai ter uma liberdade total, assim, de fazer praticamente os mods, assim. Achei legal pra caramba isso aí. É a maneira que os caras perceberam que, tipo, Doom tá vivo até hoje, né? Doom 2 ainda existe, tem uma comunidade que joga muito, que produz muito conteúdo. Fala, porra, por que se isso deu tão certo, que não traz pro novo, né? E parece que vão trazer, assim. É, o meu hype tá mil. Eu subi no trem do hype fácil. Depois de Doom, a gente teve o Battlecry, uma nova franquia da Bethesda. Que era um joguinho lá de, que era 4 contra 4, um jogo de arena, não era isso? Um Team Fortress lá, né, da Bethesda. É, um Team Fortress genérico pra caralho, né? Porra. Isso aí, ah, é meio modinha, né? Todo mundo vai ter que ter o seu, né? Ah, não vou comentar muito esse jogo, né? Esse jogo não tem nem muito o que comentar. Eu achei muito sem graça. Ah, eu achei bacana que você tem os personagens melee, né? Os caras dão porrada com faca, o cacete. Eu achei bacaninha, mas é, nada demais, sabe? Tem maior cara de free-to-play, não tem? Tem, né? É, só foi pra encher a linguiça mesmo. É, bem chatinho. Foi, passar direto essa merda, né? E depois tivemos Dishonored. Você jogava Dishonored? Eu joguei um pouco assim, o do 1, mas não é um jogo que me agrada muito, né? Então, o 2. É, como é que ele é? Porque eu não sei, eu tenho esse jogo, mas não joguei ainda. Ah, ele é um jogo de primeira pessoa, né? Que vai fazendo uns parkour doido lá. Acho que ninguém consegue explicar esse jogo, cara. É, esse jogo eu não sei, é meio sem explicação. Dishonored 1, pelo menos, tem uns negócios de stealth, não tem? Tem, ele tem esses negócios meio de stealth e tal. Assim. Stealth, magia. É, ele tem uns elementos de magia, assim e tal. Eu não joguei, eu tô até curioso agora pra jogar o primeiro, porque eu vi o vídeo e gostei. Assim. O anúncio parece interessante. É, o trailer é bem bonito. Mas não dá assim pra entender, não deu pra entender muito bem, não. A mulher mora no final, agarra o cara através de uma sombra. Que porra foi aquela? É tipo, ela tem de poderes, essa mulher? Sim, Dishonored se vale disso. A personagem tem poderes. É, não, parece bacana. Eu vou até jogar o primeiro pra ver se eu gosto. Porque se for minimamente parecido com esse vídeo aí, acho que vai me divertir. Depois tivemos The Elder Scrolls Legends. Um joguinho de carta. Puta que pariu, né? É o Hearthstone da Bethesda. Genérico, pois é. Se o Battlecry é o Team Fortress genérico, esse aí... Mas também esse aí é só pra PC e pra os smartphones também, esse jogo, né? Se eu não me engano. iPad. É, então, eu não acho que não vai sair nem pros consoles esse Elder Scrolls aí. Não, claro que não é. Não, isso aí vai ser pra iPad, PC só. Mas, tipo, não, alguém queria esse jogo, né? Tipo, faz falta pra alguém essa porra? Apesar que Hearthstone é um jogo bem jogado, assim, o pessoal curte pra caramba, né, se for... Ah, mas Hearthstone é meio que é pioneiro, né, esse detalhe. Assim, pra PC ele meio que é pioneiro. Sim, é. Não, e Hearthstone é muito bom, assim. Mas eu não sei, eu acho que boa parte do carisma de Hearthstone vem dos personagens, né, tal. Elder Scroll tem esses personagens carismáticos, assim? Eu não vejo. Não, personagens eu não sei, mas talvez eles peguem e usem isso para expandir o universo, né? Quem jogou online talvez tenha alguma noção melhor, ou vem seguindo a franquia. É, vou passar bem longe dessa. E o grande lance, o grande anúncio, né, dessa conferência, que mais ou menos, né, já foi anunciado antes, né? Antes da conferência. É, o pessoal já sabia, né? Mas o pessoal todo mundo esperando um gameplay, né? Sim, sim, verdade. Foi o Fallout 4. Vocês acharam? Vocês jogaram os outros Fallout? Eu joguei. Ah, e aí? Você tá empolgado com isso aí? Cara, eu estou tão empolgado que se eu tivesse como já tinha comprado na pré-venda. Mas Fallout é tão bom assim que eu também sou um dos que não jogou também. Eu nunca peguei a franquia pra jogar também. É, se você gosta de um mundo pós-apocalíptico, sim. Fallout é um jogo que merece um pouco de atenção. É, vendo os vídeos assim, eu até fiquei interessado, assim, eu gostei assim dos games assim e tal. Que nem eu vi lá os caras criando armas. Mas isso é uma das novidades nessa versão, né? É, mas em todos os franquia a história é meio assim, começa a história assim, a família e pá, ou é o mesmo personagem sempre? Cara, não existe o mesmo personagem sempre em Fallout. Existe a ideia do... A ideia do apocalipse, né? É do apocalipse, não, é do apocalipse e do herói solitário, né? O 4 meio que deu uma chutada nisso, porque nós sabemos que o protagonista tem um passado, né? Já. Dos outros, nos não. Outros, nos outros, não. Já começava no apocalipse direto. É, você já começava do Vault. Você, vou sair daqui porque deu merda no Vault e aconteceu alguma coisa que força você a sair. Essa ideia do animal te guiando não tinha não, né? Essa é inédita também. Não, o cachorro ganhou mais comandos e... Não sei dizer se assim, autonomia, né? Mas o personagem sempre é o mesmo nos jogos ou são personagens diferentes? Não, a ideia é o personagem solitário. Não, mas então sempre é um personagem novo? É, sempre é um personagem novo. Você nunca sabe. Você pode dar o nome que você quiser pro personagem, mas ele nunca é o mesmo. A história nunca é a mesma, a situação nunca é a mesma. E inimigos é mais ou menos desse nível? Aqueles ratos mutantes, coisas assim? É, o futuro é pós-apocalíptico, pô. Tudo que possa ter sido afetado pela radiação estará lá também. Zumbi, essas coisas não tem nesse jogo, né? Em Fallout não é zumbi, são ghouls. São pessoas que sofreram uma grande dose de radiação e chegaram a um estado lá. Uma coisa que eu notei, assim, não sei se vocês também acharam assim, vendo os vídeos, eu achei o ambiente, o lugar bonito pra caramba e o personagem, assim, o cachorro parecendo diferente, assim, não condizia assim, o modelo dos personagens, assim, não era tão bonito o modelo do personagem e do cachorro quanto o ambiente em volta. Vocês tiveram essa sensação? Não. Porque eu já tô acostumado. Fallout não é muito sobre, que jogo gráficos incríveis, entendeu? Na verdade, tava rolando uma polêmica de que você vê que o traço do protagonista é uma coisa mais cartoon, né? Você vê que a proporção é muito cartoonista, os olhos são maiores, não sei o quê. É meio diferente do que era antes. Eu acho que pode até ser bom, assim. É, isso eu já não posso falar porque eu não joguei os anteriores, mas... Não, é feio. Os anteriores são feios. Feio? Feio. Eu tentei jogar o 3. Não foi por isso que eu parei, não. O jogo é feio pra caralho. Caramba. Então, mas nesse eu achei o ambiente super bonito e os personagens, assim, o modelo do personagem assim não batia com aquele coisa assim, não era tão bonito. Ah, mas tá mais colorido assim, né? Tem os detalhes. Mas eu fiquei um pouco empolgado pra jogar esse jogo assim. Esse é um jogo longo, exploratório, é um jogo. É, pois é, eu fico preocupado com isso. Isso é um jogo pra 60, 80 horas, sabe? Eu não tenho isso tudo de vida. E o grande item de colecionador, vocês viram aquilo? Porra, eu queria muito aquela merda, cara. Eu fiquei muito bolado com aquilo. O Pip-Boy. Não, é que o protagonista sempre carrega um troço daquele. Aquilo ali é tipo um smartwatch. É o item do protagonista. E você, com o celular, você vai usar aquela merda como se fosse uma segunda tela. É um gimmickzinho que eu achei bacana. Item de colecionador legal. Eu já queria o app pra ontem. Cadê que saiu? Não, mas o mais importante pra mim foi a notícia de que o cachorro não vai morrer. Ah, não vai não? Não, o cachorro é imortal. Ainda bem, né? Aí já aumenta a minha chance de jogar esse jogo. Porque nem fudendo que eu vou jogar um jogo que mata um cachorro. É, eu também. Animal não pode mas morrer. Mas o cachorro do trem morria. Não, mas esse não vai morrer. A Bethesda já fez um tweet, o maluco deu um tweet dizendo que não vai morrer. Então eu nunca vou jogar o trem. Não, tá certo. É, pois é. Eu não posso ver cachorro morrendo. Não. Eu não posso ver animal morrendo em jogo. Mas beleza, então. Mas além do Fallout 4, tem um outro grande anúncio. É, grandioso. Que foi o Fallout The Vault. Ah, é o Shelter, né? Não é The Vault, não, né? É o simulador de Vault, né? Cara, esse ficou muito divertido essa porra. Eu fiquei com vontade de jogar ele. E eu fiquei puto, porque ele não vai sair pra Android, pelo menos por enquanto, né? Infelizmente. Vai ser só pra iOS nojento. Ah, é bacana, eu gosto desse joguinho de gerenciamento e tal, parece legal. Aliás, ele me lembra muito o... Como é que chama aquele jogo, cara? This War of Mine. Ele me lembra muito This War of Mine. Não, o joguinho é bacana, me deu vontade de jogar. É aquela coisa de gerenciar crises, né? Você, porra, você tá gerenciando um abrigo antinuclear. Ia ser de graça também, então, vambora. Eu ia jogar de boa. Mas resolveram jogar só pra iOS, então vão se fuder. Libera aí, Bethesda. E assim terminou a conferência da Bethesda, né? E a gente teve uma conferência da Microsoft, né? O que vocês acharam dela? Vocês assistiram a conferência da Microsoft? Ah, assisti. Ah, com certeza, a gente tinha que ver o que ia aparecer, né? É, não, eu também assisti. Começou com Halo, né? Halo 5 é um jogo que eu não sei opinar. Não faço ideia. As pessoas gostam daquilo, mas eu não faço ideia do porquê. Eu já assim, os caras já me começam já mandando logo o carro-chefe assim, do Xbox. Halo 5, assim. Os caras não estão pra brincadeira. É, então, aí você fala, nossa, o que vai vir depois, então, né? Ainda vem lá mostrando lá o Halo 5, assim, um jogo bem bonito, assim, olhando, assim, eu falei, caramba, apesar que Halo sempre foi bonito, né? É, me parece bacana o esquema de co-op, né? É, quatro pessoas pode jogar até. É, eu sinto falta disso às vezes, cara, de jogo, mais jogo co-op. Então, é um negócio, eu não sei porquê, meio que o pessoal foi banido, os caras foi banindo isso de co-op nos jogos, né? Aí parece que a Microsoft agora meio que tá querendo trazer isso, né? O Halo, na campanha, pode jogar lá com até quatro pessoas, assim, eu achei bem legal isso aí. É, mas rolou uma tretazinha, né, que não tem mais a campanha co-op offline, né? Que tinha nos outros e a galera gostava muito. Isso então eu boiei. Não tem mais então é, não, o offline, não? Tem não? Mais o co-op offline, não. Aí também quebra, porque às vezes você quer jogar tipo, com um amigo, com uma pessoa assim, não dá. Vai ver a boleira onde vê da tela dividida. É, a justificativa é justamente essa. Que a tela dividida não dá, ia atrapalhar o frame rate do jogo e tal, papapá. Essas porra tudo. É uma justificativa justa. É, mas Halo é meio que um jogo bom pra isso, assim, né? Pra você jogar com os amigos ali e tal e tirar. Mas offline. Pra FPS, acho que já era uma ideia ruim antes. Avisaram. Não, chega disso de vez, né? Eu não sei se é uma ideia ruim, assim. Eu acho que eu gostaria de jogar. Um co-op dividido? É, duas pessoas. É a época de GoldenEye, todo mundo olhava pra tela do outro, você tá ali! Mas co-op, pô, no Versus é uma merda, Deathmatch com tela dividida é foda. Falar em Versus, eles também anunciaram, né, que vai ter lá um tal de Warzone, né, que mistura dois modos lá famosos dos Halo antigos lá, o Dominion e Firefight, uma coisa assim, não sei se vocês viram isso. É Deathmatch com pega-bandeira, né? Ah, eu não sei porque eu não joguei, né? Então nem conheço. Eu sei que é isso que vai, tipo, esse tal de Warzone mistura isso, né? Os dois, Dominion e Firefight. É, não, eu nunca fui muito de Halo, não é minha praia. Então, pra mim, eu sei a importância do jogo, claro, né? O jogo é um arrasa-quarteirão da Microsoft. É a grande franquia do Xbox, né? Mas pra mim, tanto fez, tanto faz. Pra mim também é um jogo meio normal, assim, não é aquele nosso que faz eu comprar um videogame pra jogar. Talvez seja o tipo de jogo pra quem já tá com ele seguindo há muito tempo, não? É, às vezes eu sinto isso também, tipo, se eu chegar agora em Halo, eu vou conseguir jogar, eu vou conseguir acompanhar a história e tal. Já tem, sei lá, 5 jogos antes, até mais, sei lá. É, isso foi Halo, né? Recolhes. Vocês lembram daquele joguinho que tinha o cachorrinho robô? Né? Se Fallout tinha o cachorro, né? Esse tem o cachorro robô. Eu pensei a mesma coisa, eu falei, fizeram a mesma coisa, só que uma menina assim no lugar e um cachorro robô. Mas é a mesma coisa. Né? E eu fiquei muito triste quando o cachorro se matou. É, eu também. Só que aí daqui a pouco a menina vai e pega tipo uma cápsula, uma coisa assim de energia. Na hora pega o núcleo dele e bota em outro. Exato, você pega o core, né? O core do bicho. Aí você descobre que ele não é um cachorro, ele é qualquer coisa. E aí você descobre o porquê do nome, Re-Core. Eu gostei, acho que eu fiquei animado, acho que isso dá um monte de possibilidades. Apesar de não ter um gameplay nem nada, mas eu também achei interessante também. Eu gostei do conceito, é. O conceito parece bacana. E ele é pra 2016 ainda, né? É, não, ano que vem, então tem tempo. É, na verdade é o seguinte, né? Normalmente, quando se anuncia alguma coisa nova que você nunca foi, não foi anunciado antes, né? E3, dificilmente isso é pro mesmo ano. Quase nunca, aliás. Normal é pro ano seguinte. Né? Então, eu gostei do conceito. O conceito me pegou, achei bacana. E vou acompanhar, vou querer acompanhar isso de perto. um anúncio mais esquisito, pra mim, o anúncio mais estranho da E3 foi a retrocompatibilidade do Xbox 360 e aquele controle bizarro. Foi inesperado o anúncio da retrocompatibilidade, né? E uma coisa que eles não falaram como que vai ser, né? Cara, eu aposto numa merda. Eu acho que vai ser uma emulação capenga igual do Xbox 360. Se for igual 360, é sacanagem. Olha, isso que eu falar, sem jogar. Cara, é a única alternativa. Eu não vejo outra possibilidade. E eles anunciaram que até o final do ano vai ter uma lista de 100 jogos, né, na biblioteca, né, compatível. Segundo os relatos lá dos tópicos, era expandir conforme a demanda. É, expandir a quantidade de jogos aceitáveis, né? Não, olha só, isso, que é começar com quase 100 jogos agora e depois ia crescer. É, e outra coisa. Jogos do Kinect, já falou, não vai ser compatível, tem incompatibilidade com sistemas. Então jogos do Kinect... Peraí, isso é um outro adendo que eu quero fazer. Em nenhum momento a Microsoft pronunciou a palavra Kinect. Eles não mataram essa porra, desistiram dessa não. Que bom, né? Porque é inútil, isso é pra porra nenhuma. Mas cara, essa, pra mim é muito nítido que essa retrocompatibilidade é só pra fazer um barulhinho, só pra dizer, olha, tá vendo gente, a gente vai lançar retrocompatibilidade, vocês pediram, a gente vai fazer. E vai ter aquela meia dúzia de jogo que vai funcionar, o pessoal vai jogar, vai reclamar ou não, papapá. Daqui a pouco ninguém lembra mais dessa. Vocês lembram mesmo, de verdade, que o 360 roda jogos de Xbox One? Eu só lembro do Xbox 360 que eu peguei e a primeira coisa que eu falei, não, vou jogar o quê? Shenmue. Primeira coisa que eu coloquei lá foi a pior emulação que eu já vi na minha vida. Falta até o céu assim na emulação. Que bosta, mano. Eu passei uma raiva com aquilo lá. Então, bicho, quem tá comemorando essa retrocompatibilidade, eu acho que vai se fuder muito. E assim, eu vou dar muita risada quando sair. Eu já tô esperando os vídeos de bugs dos jogos retrocompatíveis. E, cara, e o controle, né? Que puta que pariu, que controle de bosta, cara. Controle foi bizarro. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi. Quando eu olhei assim, eu falei, será que eles estão querendo mostrar um controle, tipo, coisa de camuflagem? Sei lá, um controle estranho assim. Será que ele vai tirar a capa e vai aparecer o controle agora? Sei lá, tipo mano. Isso. Ah, isso é só case, é só case. O controle tá ali dentro. O controle tá de... Caralho. É muito bizarro, cara. Sei lá. De onde o Elite Controle. Aqui. Não, e detalhe. Essa porra vai custar $150. Elite mesmo, já o nome já fala. Elite Controle. O nome já fala. O controle ostentação. Ah, com certeza. Eles não, porque agora você tem o plug pra escutar o fone de ouvido. Uau! Caraca, o Master System Compact tinha isso, fone de ouvido. Não, mas a grande parada dele é a precisão nos analógicos e do trigger, né, e tal. Eu até acho que ele tem o seu uso. Só que, tipo, isso aí é de nicho, mas de um nicho tão pequeno. Isso aí é que nem aquele pessoal que compra de PC, compra uns mouse com mil e não sei quantos lá pra movimento, uns teclados, não sei o quê. É a mesma coisa que investe não sei quantos nesses mouse pra jogar os FPS. É a mesma coisa que o pessoal que vai investir nesse controle aí. Não, o engraçado é que, tipo, esse controle tem duas fatos foram anunciados com grande novidade, que é a entrada do fone de ouvido, que, né, que é ridículo. Já devia ter desde sempre, obviamente. E a possibilidade de você fazer alterar o button mapping, né? Tipo, o A, na verdade, vai ser o B, mudar, né? Ele vai dar essa opção? Sim, você vai poder remapear os botões. Mas, adivinha só, onde você já pode fazer isso? No PlayStation 4. Você já pode fazer isso, é uma opção do sistema. Você pode remapear o controle à vontade. Não, mas então tá bom agora, pagando $150, você vai poder fazer isso no Xbox. Cara, por $150, eu quero que o controle me pague em boquete. Porra, não é possível. $150 por controle. Não, muito tosco. Isso deve ter lá o seu mercado de 3 ou 4 pessoas. Vai acabar virando item de colecionador. Eu acho que não, sabe? Caixista. Vai ter um monte de gente que vai comprar essa porra e... Tipo esses fones pra audiófilos. Você pega esses Beats, sabe? Esses fones de R$500. Garanto a você que a maioria das pessoas não são capazes de diferenciar essa merda de um fone de ouvido de 50 pratos. Depois desse lindo anúncio do controle, da retrocompatibilidade, a gente teve Teve o Fallout 4, né? Mostrando os mods lá, né? Ah, não, sim, é verdade. Fallout 4 teve uma parada muito interessante, que eles anunciaram que vão o suporte a mods. Todos os mods do que tiver na versão PC vai ser compatível com o Xbox One, né? Fallout 4. Olha, eu não sei vocês, mas eu ainda tô desconfiando muito do termo todos. Isso aí eu tenho certeza que não vai ser todos. Mas pelo menos só o fato de já ter essa opção assim, né, já meio que agrada assim, né, o pessoal, né? Porque que nem a comunidade de PC vive desses baratos de mods, né? E aí, queira ou não, o pessoal fala, ah, também posso ter isso aí no Xbox. É, eu achei isso muito bacana, assim. Achei que uma iniciativa que tem tudo pra dar certo. Eu gostei também, eu achei boa essa ideia. E aquele Plants vs Zombies, que não teve nada ali, foi só uma cinematic, né? Gardens of Fire 2, que na verdade é tipo a continuação do 1, assim, você vê, assim, só mudou o nome. A continuação, assim, o número, né? Do 1 virou 2. É só um Team Fortress de Plants vs Zombies. Cara, me chamou a atenção, mas... Não é aquele atenção, vou jogar todo dia, entendeu? É tipo, ah, olha, porra, é divertido, joga. É divertido, o primeiro é divertido. Mas é divertido, eu joguei porque ganhou de graça na Twitch. É, então isso que eu falei, eu também peguei de graça, assim, mas eu não acho ele tão legal assim também, não. Você joga tipo uns 15 minutinhos, você não quer mais olhar. E o 2 eu achei a mesma coisa, só mudou lá, que agora tá Garden Warfare 2. Mas não vi nada demais, assim. Teve um anúncio de Forza também, né? Forza Motorsport 6. Não, é outro jogo também que é super aguardado pro pessoal da Microsoft. Sim, sim. Também. Não, até entendo, é. Só chato. Ah, eu gosto. Assim, eu não acho aquele top, mas eu gosto. É, anunciaram agora que vai ter 26 localidades diferentes, né? Inclusive uma pista aqui no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, né? Ah, é? É, vai. Não tô nem lembro disso. São 26 localidades diferentes, incluindo a pista no Rio de Janeiro. Eu acho que é, não sei se é Barra da Tijuca, agora eu não lembro. Puta, que merda, Barra não, cara, que lugar fodido. Não, eu não lembro. Porra. Se é Barra, eu não lembro. E também outra coisa também que eu achei legal, assim, que o multiplayer dele, você vai poder jogar com até 24 pessoas no multiplayer. Pô, maneiro. É, isso eu achei legal, pra um jogo de corrida, né, pô, pensa, você taca lá 24 amigos, assim, conhecidos, né. E os Thuds, né, que já que a Microsoft não tem nada de first party, então vamos chamar os Thuds, né. Então eles anunciaram Dark Souls 3. Uhul. E aí, alguém aqui é fã da série? Eu. Eu sei que você é fã da série. Vem cá, cara. Você não acha que tá ficando um negócio meio Assassin's Creed, não? Tá lançando todo ano lançar um da série Souls? E tipo, a gente teve Bloodborne. Bloodborne é um Souls, né? A gente teve Dark Souls 2 mesmo ano passado. Mas, peraí, há uma questão aqui, né? Que o 1 pro 2 teve um prazo. O 2 teve o problema que eles lançaram depois da Definitive Edition deles. Então, tu falou o seguinte, a gente já tem uns, sei lá, uns 4 anos que tá um atrás do outro, que todo ano tem um jogo da série Souls. Ainda é bom pra franquia? Pra quem é fã? Eu não sei, eu acho que esse é o grande problema de Assassin's Creed. Sei não, se a pessoa saber trabalhar e... O Assassin's Creed ficou meio obsoleto pra mim, na minha opinião. Ele, sei lá, precisava de uma mudança muito radical. Acho que o Dark Souls, pelo que eu tenho visto nos vídeos ali... Ele tem bastante mudanças, cara. Então, mas o Dark Souls também não vai acontecer a mesma coisa, assim, porque vai, é a mesma coisa, assim, você tem aquela dificuldade, aí você tem que ficar lá melhorando seu personagem, arrumando um esquema de ficar defendendo. Não, aí... que Dark Souls é. Não, Dark Souls é Bloodborne é padrão, a diferença é. Dark Souls é mais defensivo, Bloodborne é mais agressivo, ofensivo. Aí vem a questão, que Bloodborne você tem. Dark Souls, tipo, tem o sistema de Peori. Bloodborne tem que saber o momento certo pra stunar o inimigo. Quando você, tipo, dá um tiro lá, ele stuna. Mas ainda assim, a gente tem uma série que tem... são 3, 4, são 5 jogos. A gente tem uma série de 5 jogos que há 5 anos sai um todo ano. Foi assim que começou a dar merda com Assassin's Creed. Ok, eu entendo que a pegada de Assassin's Creed é toda diferente. Eles querem fazer um negócio massivo, gigante, pra cada vez um público maior. Mas se fosse assim, o Resident também não colava, tô querendo, não concordo. Não, o Dark Souls tem uma outra pegada, é só com um público muito menor. Mas ainda assim eu tenho medo. Tenho medo disso virar um novo Assassin's Creed. Eu acharia melhor que pegassem mais leve. Dark Souls realmente é pra base que gosta. Assassin's Creed, tudo bem, tem a base que gosta, mas qual é o problema? Assassin's Creed se baseava numa história fixa. Dark Souls, pra quem jogou, percebe que a história é totalmente aberta. Você não sabe o que tá certo ou errado naquilo ali. Mas vamos lá. Até onde eu vi, todo mundo recebeu bem o anúncio, né? A galera fã do jogo. Mas bom, vambora, vamos seguir. Depois a gente teve a participação da... Teve aquele MOBA lá, Gigantic. Eu não me lembro desse gigante. Não me lembro desse jogo. É um jogo que é mó cel shader, assim, super cartunista. Você deve ter assim. Visto ele nessa da PC Game, o pessoal antropomórfico, que parece um meio bicho, meio gente. Ah, sim. É. Esse vai ser free to play, não vai? Ou eu tô viajando? Eu acho que ele não é free to play, não. Não, né? Esse aí não é, não. Eu também não achei nada demais, né? É, eu achei bem fraquinho mesmo, assim. É só pra tentar trazer um público, assim, de pessoal, desses MOBA, já que ele movimenta um monte de pessoa. Então, assim, ah, vamos trazer um também pra cá, pro Xbox. É isso que eles tentando fazer, assim. Mas nada demais o jogo. E a Ubisoft? A Ubisoft teve uma conferência só deles esse ano? Não? Teve. Eles deram um previewzinho na conferência da Microsoft falando do Rainbow Six Siege. Esse Rainbow Six Siege é impressão minha ou é um negócio meio CS, Counter-Strike? Eles só mostraram multiplayer, assim, eu não sei se... Sim, então, me parece que é isso. Então, é só isso. E falaram, né, que a versão do Xbox One vai ainda, quem comprar ainda vai ganhar o Rainbow Six Vegas e Rainbow Six Vegas 2, assim. Vai ter esses dois antigos ainda, pra quem comprar no Xbox. É, eu olhei esse Rainbow Six Siege e fiquei lembrando muito de quando eu jogava CS lá em 2000 lá na Pedrada. E pareceu bem divertido. Pra mim, esse Rainbow Six olhando é um Counter Strike, assim. Ele parece um Counter Strike, é. O que pra mim é uma coisa boa. É, por um tanto de gente que joga Counter Strike, né? Se for igual, é bom, né? Pois é, exato. Bom, depois desse. Essa enxurrada de Third, me veio o bloco dos índios, né? Um monte de jogo indie, me pareceu divertido pra caramba. Vocês viram do bode, cara, que voltou? Meu Deus do céu. Qual? O bode voltou com tudo. Porra, sim! Vocês não viram o bode? Gold Simulator? Ah, o Gold Simulator, porra. Ah, eu nem lembro desse jogo. Aí toda vez o bode, eu sempre esqueço. Eu, quando eu vi o vídeo, eu falei assim, não é possível, cara. Uma coisa que começou com uma brincadeira de sequência. Caralho, aí ele andando de táxi, doidão. Cara, é muito drogado esse jogo, cara. Vocês não sabem de nada. Pra mim era Game of the Year. Eu não sei. Eu não sei se é impressão minha, mas no final ele tá com uma metralhadora nas costas, assim, ele andando sim, no mato, sim. Era aquilo é mesmo? É a primeira vez que você paga por um bug que você gosta. Isso que eu ia falar, você olha os vídeos, você já vê que o jogo parece que é tudo bugado. Aí você fala, mano, se no vídeo já é assim, imagine jogando. Na versão de PC, eles anunciaram que iam corrigir nenhum bug, só iam corrigir os bugs que travassem o jogo. Os outros vão ficar lá. É porque é o ponto alto do jogo, né? O charme do jogo é isso, é o bugzinho, é a coisa tosca, é aquela coisa bizarra. O jogo já nasceu zoado, né? Já nasceu assim. Não, eu gostei, achei ótimo. Mas cara, tem um jogo que eu fiquei apaixonado, eu quero muito jogar, que é o Cuphead. Vocês viram esse Cuphead? Cuphead? É aquele jogo de tiro que parece um desenho dos anos 30 da Disney. Ah, eu vi, ah. Cara, aquilo tá lindo, cara. Sério, vocês não gostaram daquilo? Não empolgou, não. Eu não achei nada demais. Vocês são pessoas muito tristes, cara. Pelo amor de Deus. Não achei esse hype todo, não, igual você tá falando. É, eu também aí, não fiquei. Ele pode ser até bom, mas no vídeo assim, não mostrou assim ao que veio. É, muito pouco. Pelo vídeo é muito pouco. Vocês são pessoas de muito, muito ódio no coração. Amargurados. Exato, vocês são muito amargurados, cara. Preciso de mais amor, né? Ficou muito animadinho. Cara, o jogo é lindo, ele parece um desenho do Mickey, cara. Porra, é um jogo de tiro, parece mais isso. Ah, vocês são muito errados, cara, não é possível. Mas depois disso, a gente veio com o primeiro gameplay de verdade, né, do Tomb Raider. The Rise of Tomb Raider. Esse aí, coisa linda. Meu Deus do céu. Esse aí empolgou. A toda linda Lara, né? Meu Deus. Mas Rise of the Tomb Raider é um jogo que me empolga pra caramba. Porque eu gostei muito do Tomb Raider 2013. Pra mim, ele e Last of Us foi os top daquele ano. Os dois jogos foram foda. E o Rise agora eu tô super empolgado. Pena que é exclusivo do Xbox, né? Ah, exclusivo por enquanto, né? Ah, esse jogo não. Tanto que o anúncio lá tava. Você via nitidamente que era exclusivo, mas com o tempo. Não vai ser pra sempre. Hein, mas, cara, o Tomb Raider é um jogo legal, mas não é o jogo que me faria comprar o Xbox One. Se, por exemplo, Street Fighter V fosse exclusivo, eu ia comprar o Xbox One. Agora, Tomb Raider? Ah, esse jogo. O Tomb Raider é um jogo que faz comprar sim. Tomb Raider, nossa, esse Tomb Raider tá lindo, tá? Coisa de louco. As cenas lá em game, assim, do jogo, você vendo assim, assim, caramba. Aí dá vontade de falar assim, putz, eu quero jogar isso, meu. De repente sai até pra Steam. Não, o que todo mundo acha é que, além do Xbox, vai sair pra PC, mas não sabe quando, né? E eles anunciaram a data, né? Que é 10 de novembro que vai sair pro Xbox One. Então, que até então não tinha data, né? Depois disso teve a Rare, não foi? E a Rare? Harry Play, coletânea, 30 joguinhos. Meu, na hora que eu vi isso aí, eu falei assim, pô, mó legal. Mas ele já não podia ter feito um sistema desse, assim, desde o começo do Xbox, quando já, os direitos da Rare já é deles. Eles não podiam ter feito isso. O sistema, tipo, lá que nem tem lá o PS Classic lá da Sony, já podia ter feito isso. Arrastou até agora pra lançar um jogo. Já podia ter feito isso antes. Aí você vendia os jogos separadinho ali, tipo, ah, quero comprar um Rare Classic de o Battletoads. Aí ia lá e tal. Arrastou até agora. Ah, talvez venha separado na live depois, né? Talvez. Não, mas então, mas pô, isso aí, eles, quanto tempo ele já não podia ter feito isso, meu? E cara, na boa, a maior parte desses jogos, ninguém quer jogar. E esses desgraçados ainda tiveram a pachorra de não botar o melhor jogo deles, que é o 007. É, colocaram o Perfect Dark, né? Mas o 007 não colocaram, né? Colocaram o Conker, Bad Fur Day. Mas o 007 seria a questão das licenças, né? Então, a Rare foi indagada sobre isso. Tipo, porra, por que vocês não vão lançar o GoldenEye e tal, que é o jogo mais legal, papapá? Eles disseram que o negócio, o problema não é licença, não. O problema é que eles queriam lançar jogos que foram inteiramente feitos pela Rare. Foi que aquele universo era deles. 007 não é o universo deles, né? É um filme e tal. Então, por isso eles não lançaram. Eu acho que essa é a desculpa. Eu acho que esse não é o motivo. Eles anunciaram algum jogo? Eu não lembro mais. Anunciou. Agora eles anunciaram o Sea of Thieves lá, o jogo da Harrison. Você lembra? Que é aquele jogo que é tipo um jogo meio lá nas coisas de piratas, assim, matemática meio de piratas, assim, tal. Aí mostrou os caras correndo. Mas tinha um motivo? Tinha um gameplay, alguma coisa assim? Teve um gameplay fuleiro lá, né? É, mostrou o cara correndo na praia assim, pegando o barco. E outra, na boa, bem capenguinha aquele, olhando o visual assim, nem parece um jogo do tipo da Rare, assim, porque sempre você via jogos da Rare, aquele top, assim, era classe A, os gráficos, tudo assim. Mas o jogo é cartunesco. Ah, mesmo assim, não é bonito. Eu não achei bonito, não. Não, eu achei um jogo de PlayStation 3, assim. Eu falei, um jogo de PlayStation 3, assim, no começo da geração. A gente teve Fable Legends. Eu já não gosto de Fable desde sempre. Eu só assim, o Fable, o primeiro, eu até gostei, assim, não era aquela maravilha, gostei. Aí o Fable 2 já foi a grande coisa, diminuiu. E o 3 foi uma bosta e acabou o ânimo pra mim por Fable. Ele vai ser um jogo que você pode jogar entre ou no Xbox ou no PC, né? Ele vai ter essa habilidade, né? Ah, sim, que é uma tendência, né? Esse multiplayer cross-plataforma, sabe? Bacana. Sem esquecer que esse jogo é free-to-play. Então isso pode ser uma mina de dinheiro, né? Vender armadura, vender armadura de cavalo, né? Pessoal, vamos ver. Mas é mais aquela coisa de novo, né? Não é pra mim, mas é pra muita gente. E cara, e aquela realidade virtual que rolou lá, a realidade aumentada, HoloLens? Eu tenho que admitir que eu acho todas essas parafernárias de realidade virtual é um negócio que vai ser encostado o mais rápido possível. Mas quando eu vi aquele negócio do Minecraft, aquele mundo, eu achei muito louco. Eu falei, nossa, que bagulho louco é esse? Que mágica é essa? Esse específico, o HoloLens, eu achei maneiríssimo e tal. Só que é aquela coisa, eu também acho que foi bacana se assistir pela novidade e tal, mas vocês têm que lembrar que aquilo ali é um ambiente totalmente controlado, né? Na tua casa, né? Na tua mesa, não sei se isso vai funcionar tão bonitinho assim. E outra, esse tipo de coisa você só usa no começo. Depois você não quer jogar as coisas fazendo isso aí. O 3DS com 3D, todo mundo joga na primeira vez usando 3D. Depois o pessoal não liga mais pra 3D. Não, eu nunca desligo o meu 3D. Nunca desligo o 3D. Eu também jogo 3D ligado. Dá dor de cabeça, mas não muito, muito tempo, mas jogo, não enjoei, não é que enjoei. Então, mas eu acho que esses baratos de tecnologia, de realidade virtual aumentada, meu, vai ser isso. Os caras vai ser legal no começo, mas depois vão encostar tudo isso aí. Eu tô num hype muito grande pela realidade virtual. O Project Morpheus, o Oculus Rift, eu acho que isso vai ser bacana, acho que isso vai ser maneiro. O HoloLens, eu acho que é algo que eu vou querer ir na Brasil Game Show, olhar aquilo, testar, ver que existe, ver que é maneiro e pronto. Vou ficar satisfeito, vou pra casa e foda-se, nunca mais vou ver essa merda na vida. Gears of War, esse foi um puta anúncio, que todo mundo já sabia, né? Lógico, você acha que ela ia chegar ali sem... É o carro-chefe? Olha, mas a gente teve aí outras empresas que fizeram grandes anúncios que ninguém desconfiava. Não, pois é, mas é o que o Romulo tá falando, não é nenhuma surpresa. Então, entendeu? Mas isso que eu tô falando, não é surpresa, todo mundo já esperava. É uma coisa que todo mundo já sabia. Não, é isso que eu tô falando. Tô falando que tipo, já tinha vazado, já foi anunciado antes, já sabia que tava em produção o jogo. E vai ter um remake do primeiro, né? Vai ser no PC também. Remake não, né? O remaster. Na boa, o Gears of War 4 ali, eles mostraram um vídeo que no começo eu tava achando que tava tão escuro que eu tentei aumentar o brilho assim e não tava conseguindo. Tipo o Doom 3, né? É, só que no Doom 3 você enxergava, agora no... Ah, eu pensei que era o meu monitor, aí depois eu fui ver a reclamação, todo mundo comentando isso, que foi tão escuro que você não enxergava nada do jogo, assim, você, caramba, cadê o jogo? O jogo que todo mundo esperando, eles me colocam uma escuridão lá. E Gears fechou a conferência da Microsoft, né? É bacana, eu acho que a conferência da Microsoft veio... Eles trouxeram bastante coisa, né? Tentaram se esforçar o máximo pra mostrar serviço, né? Porque, sei lá, por algum motivo que eu não entendo, o PS4 tá muito na frente do Xbox, vendas e tal, e é quase injusto. Eu não vejo motivo estar tão na frente assim, sabe? Então a Microsoft tá tentando mudar. Tirou aquela ênfase bizarra que eles estavam tendo em televisão, que nunca pegou, né? É, cortaram o Kinect, que ninguém tá ligando mesmo. Eles estão tentando se achar. E estão fazendo um bom trabalho. Estão fazendo um trabalho interessante. O problema é que eles não estão sozinhos no mundo, né? O problema é que eles têm concorrência. Electronic Arts. E ele começou com Mass Effect, né? Mass Effect Andromeda. E, cara, eu não faço ideia, não, né? Mass Effect nunca me bateu, sabe? É, eu gosto, eu acho bem legal. Eles já falaram que o jogo não é uma continuação, que aquele cara que apareceu não é o protagonista. Vai rolar, que o jogo vai rolar em uma nova localidade, um novo lugar. É, mas não mostraram quase nada, né? A única informação nova mesmo é um nome, né? Que a gente já sabia que tava produzindo, já sabia que existia. É, ele vai, agora eles vão explorar a caída Andrômeda, né? A nova galáxia, né? E Need for Speed, gente, depois de todos esses anos, de todas as trocentas versões de Need for Speed, vocês ainda querem mais? É, eu queria que voltasse a ser bom, né? Voltar a ser bom eu queria, né? Mas o ruim é que toda vez que eu vejo um novo, nunca é bom, dá um desgosto. E como eu gostava de Need for Speed, meu Deus. Chama atenção, mas no meu critério não é o que eu queria, né? É, mas pelo trailer, não parece que ele meio que deu uma voltada no original? Não, pelo trailer parece que vai ser focado em drift. Não, ali é o trailer, porque entrou no Drift Attack o trailer, né? Não, eu acho que vai ficar no esquema do Underground. É, Need for Speed é um jogo que veio instalado no meu primeiro computador. Então, o Need for Speed 3, Hot Pursuit. Eu joguei tanto esse jogo. Nossa, como eu joguei aquilo. Eu jogava aquilo enlouquecido de noite. E, cara, era muito bom, assim. Jogando depois de mais velho, eu fui jogar aquilo de novo. O jogo ainda era bom, assim. Aí, depois, fizeram aquela outra versão, né? Aquele novo Hot Pursuit. Que ela é bom pra cacete ainda. Eu peguei o jogo pra testar, assim. Tipo, deixa eu ver como é que tá. Vamos ver se funciona. E eu passei, sei lá, umas 3 horas jogando direto, assim. O que pra mim é uma grande coisa. Eu costumo jogar pouco tempo, não jogo muito tempo direto. E não sei, eu vi esse jogo e me bateu uma saudade. Assim. Mas talvez seja porque você viu a parte da polícia no vídeo, né? Exato. A E3, essa E3, eles, os jogos que estão me pegando pela saudade. É lógico, eles viram que esse é o ponto, é o lugar que atrai. É o ponto fraco, né, cara? Pois é. Nerd é tudo bando de saudosista, né, cara? Ah, naquela época que era bom. E eles postaram também uma expansão pro The Old Republic, né, do Star Wars. Aquele MMO de Star Wars deles. Night of the Fallen Empire. Eu fiquei pasmo de saber que jogo aí tem uma comunidade ativa ainda. Eu fiquei, caramba. Pois é, né? O jogo era. Ele tinha mensalidade, depois virou free to play. E agora ainda tem uma expansão. Eu não sabia, não, juro. Eu não tô zoando. Tanto que quando começou a passar, eu pensei que já ia ser algum anúncio lá daquele novo lá. O Battlefront. Né? É. Aí de repente não. É, exatamente. Uma expansão para o jogo The Old Republic. Meu Deus do céu. Esse jogo ainda existe, meu. Duas coisas que você vai encontrar no futuro. Fãs de Star Trek e fãs de Star Wars. E eles vão estar caindo na porrada, né? Eles vão estar brigando pra saber qual é melhor. Mas é, parece bacana, assim. Eu não sabia. Até tenho uma vontade de jogar se eu não fosse tão. Se eu não tivesse tanto medo de MMO. Eu tenho medo de ser sugado pra sempre no mundo dos MMOs e não sair de lá nunca mais. Vocês viram o tal do Unravel? Pô, esse jogo eu gostei, meu. Pelo menos do vídeo, assim, eu achei interessante. O bichinho lá, tipo, feito de lã, assim, novelo, assim, aí vai desenrolando uma linha, assim, conforme ele vai andando, né? É, um 2Dzinho, né? Um visual bonito, uns puzzles. Apesar que já meio que, se for naquele esquema ali de ele desenrolando a linha, você já sabe qual vai ser o final, né? Se ele é de lã e tá desenrolando a linha, durante que você vai passando o jogo, você já sabe qual vai ser acabar, o fim. Né? É, você já sabe o fim trágico desse bichinho, né? Teve também Plant vs Zombies de 2 de novo, né? O Garden Warfare, que né? A gente já falou desse jogo, ninguém aqui liga muito pra ele. Teve também os NHL, os futebol lá, o futebol com a bola errada. NHL é o hockey, é hockey, né? O da bola errada. Ah, é hockey? Ah, é, o futebol. Ah, sim, sim, o hockey. É uma pastilha. O outro é NFL. Tudo da mesma merda. Foda-se, ninguém liga. Ninguém aqui liga. Ninguém aqui no Brasil liga pra essa merda. Os mobilezinhos, né? Teve lá, a gente teve o Star Wars. Star Wars Heroes de celular. É um RPGzinho, né? Teve a presença do Pelé no FIFA. Ah, né? É, teve. Oh, pode crer, teve o Pelé lá falando lá no. Como que é o tema lá do FIFA lá? É jogo bonito, né? É, daí a gente já sabe, né? FIFA Soccer vai ter lá os times femininos, é, todo mundo já sabe disso. Não teve nenhuma novidade, né? A mesma coisa de sempre. Agora, o anúncio que eu gostei de fato ali foi do Mirror's Edge. Mirror's Edge Catalyst, né? Mas é um reboot da série, né? Uma série que só tem um jogo e já rebootou. Ah, reboot de um... É, dane-se. Reboot de um... Cara, Mirror's Edge é um jogo muito legal, que tem tipo um... É super bem falado, né? Pela crítica, pelas pessoas e tal. Só que poucas pessoas jogaram de verdade. Quase ninguém comprou. Foi um fracasso de venda. Um fracasso completo. Mas o jogo é divertido, ele é inovador e é bonito, ele ainda é bonito até hoje. Assim. Joguei semana passada e ele é muito bonito. Né? Teve o Maiden, depois eu não vou falar de Maiden, eu me recuso a falar de Maiden, ninguém aqui vai comprar esse jogo, né? Pode pular essa merda. Ninguém quer saber de Maiden. Não, tem uma coisa de fato que eu queria. Que me empolgou na conferência da EA, que foi o Star Wars. O Battlefront tá lindo, né, cara? Te juro, eu já fiquei mó empolgado vendo o gameplay. E aí, de repente. Quando do nada um carinha voa assim, aí você, mas por que, que ele tá voando? Aí a câmera vira assim, aparece Darth Vader, e aí a câmera estancia, você tá lá com quem? Com o Luke, mano. E aí você começa a jogar, você meio. E o jogo ainda pode ser jogado tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Você escolhe como você vai jogar. Ali o meu fanboyismo de Star Wars bateu nos limites máximos, assim. Eu fiquei, caramba, é isso que eu quero, meu Deus. Já tem lançamento, já tem data de lançamento dele? Novembro desse ano. Já vai pegar o embalo do filme. É, verdade. Agora, gente, vamos pro que interessa, de verdade. Vamos pra conferência que foi bacana, viu? É Ubisoft agora, meu filho. Ah, eu não vou de Ubisoft, não. Você que é da Sony. Não, é Ubisoft. Vamos agora. Ah, droga. Tá bom. Vamos falar do Ubisoft. A Ubisoft teve um jogo que eu achei muito legal, que é o South Park. South Park, né? Porra, South Park vai ser bacana. Continuação direta do Stick of Truth, né? Stick of Truth. É, né? Ele já falou que é uma continuação direta do jogo. South Park The Fractured Butthole. Esse jogo é muito bom, cara. Vai ser muito bom. É muita piada tosca, é muita piada interna do desenho. É assim, gostou do Stick of Truth? Pode comprar esse, mano, porque vai ser a mesma coisa. O jogo vai ser épico, só de ver assim o vídeo. É, ele vale a pena sozinho. Mas bom, tem data esse jogo, não, né? 2016 só falou. 2016. É. Depois de South Park, o que eles anunciaram? The Division. Ah, já tinham mostrado antes, né? Ou não? É, esse jogo, é, eles já mostraram uns vídeos, outras apresentações e tal. Esse jogo aqui é negócio, é bonito pra caramba e tal, mas será que vai engrenar? Assim, não sei, né? Ainda mais que ele é aquele negócio, é pra você jogar meio que online, assim, e tal. A campanha dele vai se basear com as pessoas jogando online. Não sei como vai funcionar isso aí. A parte da ação dá pra imaginar. Agora, antes da ação é o caso, né? Sei lá, ele devia botar lá uma campanha no jogo lá, single player, assim, pra você jogar offline e já era. Seria interessante. Então, eu não sei como que vai funcionar esse Division quando sair. A gente teve também um anúncio do For Honor, que eu não sei, não é nada aquilo, né? Não, a primeira imagem que mostrou, eu falei assim, porra, vai ser um Dark Souls da Ubisoft, é o que me falta. Aí, só que aí começou o vídeo desenrolar, eu falei, não tem nada a ver. É um sistema meio de estratégia, assim, você vai em grupo lá e... Um grupo contra o outro. Eu já pensei assim. Diferente. Começou medieval, eu falei, um jogo medieval, interessante. Aí depois você não sei o que lá, os Minions, eu falei, tem co-op e bater nos Minions. É um Dynasty Warriors medieval. Aí depois, não, você tem que capturar os lugares. Eu falei, dispensa, é um multiplayer sem graça. Medieval genérico. Caguei litros com isso. Aliás, o outro anúncio da Ubisoft foi, não sei se é continuação, expansão, sei lá que porra é essa, do The Crew, eu admito pra vocês, quando eu assisti a E3 passada, eu tava num hype imenso por esse jogo, o The Crew. Eu achei tão bacana a ideia. Depois eu joguei o demo. O demo. Aí achou, viu que o jogo não era nada daquilo, né? Não era nada, cara. Mesma coisa que eu. Quer dizer, o beta que eu joguei, né? Eu fui, peguei o beta, fui jogar e falei, meu, que jogo sem nada, assim. Que jogo sem motivo de existir, né? Foi uma decepção total. E eu também tinha ficado num hype do caramba. Eu falei, porra, esse jogo aí vai valer a pena. A sorte que existiu o beta, pra mim não gastar com ele. E aí essa expansão eles vão colocar, né? Mais carro, né? Vão colocar os carro Monster Truck, carro Dragster, vão colocar uns carros lá pra fazer drift. E também teve o anúncio lá da expansão lá do Triumph Fusion também, né? Do jogo. Cara, o que foi aquele vídeo? Eu não sei. É meio doido, né, cara? Um tigre andando num cavalo com arco-íris e o cavalo... Essa que é a expansão que eu fiquei... Que porra de... Esse, porque já fala assim, é mais pistas, mas não sei o quê. E agora você vai poder, no lugar de uma moto, ainda vai ter lá um corredor que vai usar um cavalo e é um gato. É um Pegasus. É um Pegasus. Né? Caralho. Que porra, e cospe fogo ainda. E três. Eu gosto pra caramba dessa série Trial Field, mas essa expansão é meio doida, assim, meio sem pé, sem cabeça. Ele lembra aquela expansão bizarra que anunciou do Dead Rising na E3 passada, né? Pô, mas aquela expansão lá era boa, né? Que... Ah, sim, sim. Tô falando que é um absurdo, nível de absurdo da coisa. Essa expansão, mas eu se bobear foi meio que pegando esse feeling, assim, pegando essa ideia, assim, mas não sei. Esse Trials é aquele jogo de moto com time trials, né? É, lateral, assim, é isso mesmo que você vai fazendo as manobras. Eu gosto. Não era muito fã, não, mas dá pra dar uma divertidinha. É porque eu sou ruim, né? Então esse jogo só é muito bom. Ele só é bom se você for daqueles que consegue ser muito milimétrico no seu jogo e tal. No começo você se apanha. Exato, eu apanhei só no começo, não deu tempo de eu melhorar. Então eu só apanhei. Depois o que a gente teve? Aquele ano. 2205. É, 2205. Que é a continuação do ano 2070, né? É aqueles jogos tipo de Sin City, assim, né? Que é você um vai Sin City, né? É, um Sin City, assim, só. E ele é bem bonito, né? O que marca nesse ano é bem bonito, assim. Ele é um jogo muito bonito. É, não, esse ano não vale a pena. Esse jogo não vale a pena, né? De gastar o nosso tempo falando dessa bosta. E Just Dance vale a pena? Just Dance tem seu público, né? Vai. Ó, se vale a pena, eu não sei. Mas eu conheço gente que pega a mulher usando ele. É lógico, porque esses aí é aqueles que tem que se movimentar, as coisas lá do cisne, lá das coisas de movimento lá. Doido, tem que ficar de pé se rebolando. Trackmania. Eu joguei muito Trackmania, cara. Dá pra tu criar pista, não dá? Fazer. Sim, sim. É meio me lembrou estantes, lembra estantes? É mais ou menos isso. É essa onda. Aquelas rampas. E você é pula onda, né? Meio bizarro e tal. Eu joguei muito isso no Wii. Esse jogo já falou que já vai vir com mais de 200 pistas, que você pode jogar tanto online quanto offline já. E depois disso tudo a gente teve mais um Assassin's Creed. E bom, parece, eu gostei do vídeo, o vídeo não é legal, mas bom, fazer um vídeo bacana qualquer um faz, né? Eu não vou falar nem comentar porque eu não gosto dessa série. Eu tentei, cara, eu juro que eu tentei gostar disso, mas. Assassin's Creed pra mim é chato, não dá, mano. Eu não sei o que o pessoal vê tanto nisso. E o pior, que não é um jogo um ou dois. Todo dia tem um jogo novo. Todo dia. Eu acordei ontem, tinha o Syndicate. Amanhã, quando eu acordar, vai ter o não sei o que lá. É incrível, meu. Não, é assim também não. Eu acho que é todo ano, um jogo anual, todo ano tem. Como outros jogos, assim, que é, tem. É, mas também, tipo, Call of Duty. Nessa marcação. Call of Duty tem todo ano, mas porra, é um jogo bom todo ano. Pois é, o problema do Assassin's Creed é que enjoou, o pessoal enjoou. Não, nem é ruim. No início, os primeiros eram bons, aquela coisa de pegar, tinha aquela vibe de tu chegar por trás e abrir a sacola do cara roubar, aquela coisa de... Aquele sistema diferente, né? Aquilo era legal, chegar por trás, abrir a sacola, roubar o bagulho sem o pessoal nem ver, tu sai correndo. Mas uma hora tu chega sem chutar. Pra mim o jogo, né? Nem o skin do jogo os caras mudam, é a mesma coisa só. Só muda o nome do jogo. Não, é a mesma coisa. Só nome. Muda o nome. E inventa uma história. Inventa uma história nova e essa porra mesmo. E continua a mesma coisa. Aqueles movimentos de Lepacu. O cara que vem sorrateiro, se disfarça, camuflado, pai. Pô, tem que dar uma louca nele. Botar uma mulher pra jogar agora. O cara, sei lá. Sei lá. Tem que dar uma reviravolta nesse jogo aí. Senão o futuro dele, não sei não. Apesar que tem muito fã dessa porra. Quando deu o trailer ali, a galera, porra, gostou e tal, sei lá. Tem público já, né? Mas já tem um público dele que tá bom. O Ubisoft tá cagando e andando pra nossa opinião. Sim, o jogo só sai todo ano, é porque todo ano essa porra sai, vende pra caralho, todo mundo reclama, mas continua vendendo pra caralho no ano seguinte. Continua jogando, então é isso aí, vamos continuar essa minha merda. Vamos mudar pra quê? Só porque a gente tá falando que não gostou? Não, o pessoal tá gostando desse sistema de jogo, então deixa. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Se colocasse número, já devia ser o Ghost Recon 15. Eu sei lá, tanto... Eu nem sei, mas esse aí pelo menos é tipo um jogo mundo aberto, assim, né? Bonito pra caramba, assim. Porra, bonito pra caralho. Eu pensei, parece filme, cara. Porra, doideira. O cara andando assim, ele passando pela feira, ele de mochila, a roupa normal, camisetinha, assim, porra, muito real, mano. E ainda esse jogo ainda você pode jogar ali tanto sozinho, assim, você pode jogar em cooperativa, até três pessoas, assim, jogando. Jogo de terceira pessoa, ele, né, também. Não é, como sempre, jogos de primeira pessoa, como sempre, vê. Apesar que você pode mudar, né, também tem esquema de mudar, né, de primeira pessoa. E ele é mais um também desses da Ubisoft também, que é meio que usa aquele esquema do online, né? Você estando conectado, aí as pessoas que vai aparecendo tudo pessoal de verdade, assim, tal, né? Que tá jogando também. Não aguento mais Ubisoft. Acabou. PlayStation. Sony, conferência da Sony. Sonic. muitos boatos, muitos fanboys. Pessoal, vários boatos no início. Então, a gente lembra que a Bethesda começou com os dois pés na porta, né? Com Doom, o puta do anúncio do caralho. A Sony, o que, que ela fez? Ela começou já. Vamos ter um Media Player. Todo mundo dando risada. Vamos agora ter um Media Player, vocês esqueceram disso. E o pior é que eu testei aqui o Media Player da Sony, nem legenda essa merda ali, cara. Mas foi só, eu acho que pra falar, assim, pra tapear mesmo, né? E o pior é que eles ainda falou que o negócio aceita vários formatos, se nem legenda aceita. Quer dizer, legenda externa ele não leu, não. Não sei interna, tá? Mas legenda externa, filho da puta, não aceita. Já foi feio, então. Já começou na merda. Mas foda-se, o negócio é videogame, cacete. Foda-se. O negócio foi a giratória que eles deram, a sequência. Porra, não. Começou meio migué. Começou meio migué com The Last Guardian? The Last Guardian, você acha que foi migué? O jogo que só tá em desenvolvimento desde 2007? Que virou tipo a lenda. Uma lenda. Todo mundo achava que nunca ia existir esse jogo. Nunca. Eu mesmo já tava até dando como assim, isso aí vai ser pra contar pros netos. Olha, eu ainda acreditava que esse jogo tava em desenvolvimento. Mas nem um milhão de anos eu ia imaginar que essa merda ia estar nessa E3 com dado de lançamento pelo que vem. Lembrou bastante Ico, né? Eu não conhecia nada sobre esse jogo. Ele lembra muito Ico, Lembra muito mais Ico do que o Shadow of Colossus. E a maior parte de jogo que eles mostraram até hoje. Nunca tinha mostrado tanto o jogo. Assim. Foi um gameplay bem longo, assim, né? Um vídeo de gameplay longo, né? Porque sempre era, tipo, saiu o molequinho ali fora, cortou. Saiu o bichinho ali fora, cortou. Era assim, então. Agora foi um vídeo de gameplay longo, assim. O moleque quase caindo lá, agarrando no rabo. Foi bem louco aquela parte. Assim. Não, mas aí, pronto. Aí o hype já foi no infinito. Mas beleza. Aí eles mandaram um jogo novo. Né? Uma IP nova. Que é aquele Horizon. Né? Horizon Zero Dawn. Que é o pessoal da guerrilha. É aquele jogo maluco que tem, sei lá, dinossauro de metal, né? Sabe que jogo que eu lembrei vendo esse Horizon, assim? Não, assim, lembro um pouco, assim, daquele jogo Enslaver. Sim, eu também pensei nele. Lembrou esse jogo, assim, o lugar. Só que, lógico, né, um ambiente super maior, porque o Enslaver é meio reto, assim, né, pra você andar. Ali você tinha uma liberdade, assim, mas me veio o Enslaver na cabeça. Assim, e é bonito esse Horizon, então olha assim, assim, caramba. Não, é bonito, mas é meio, não sei, a gente não sabe a história, mas meio sem nexo. Cara, eu gostei, eu achei muito bacana. Esse trailer já me vendeu o jogo. Já também, já foi aquele que eu falei assim: caramba, que jogo legal, assim, eu gostei. Sim, não, pois é, eu quero saber mais dele, quero saber a data, eu vou jogar. O que não me deu nenhuma expectativa, nada, foi o Hitman. Ah, o Hitman, e pelo jeito vai ser um reboot mesmo, pelo que todo mundo tá vendo, assim, que é um reboot. Já o nome já fala, é só Hitman, o tema lá é, sei o que lá, dos assassinos, né, quando entra no coisa dos assassinos. Pelo jeito é um reboot também, mas... Eu joguei o primeirão no PC e tal, anos atrás. É legal, só isso. E bom, e teve um grande exclusivo e um jogo de porrada de verdade, né? Street Fighter V, um clássico. Já nasceu um clássico. Já anunciando já dois personagens novos, né? Já. Sim, o Bird e a Cam. E já avisando que dia 23 de julho, né? Que vai começar tipo o beta, né? Sim, puta merda, eu quero muito. Aí, só pra lembrar, esse jogo é exclusivo pra PS4 nos consoles. E a Capcom já anunciou que todas as iterações do jogo, tipo, Street Fighter V, Super Street Fighter V, Ultra Street Fighter V, qualquer coisa, nada de Shonen nessa merda. É, só PlayStation e PC só, né? E No Man's Sky? No Man's Sky. Eu assisti o trailer, eu olhei aquilo, eu gostei, eu achei bacana. Eu vi que vocês acharam meio foda-se, né? Porque pra mim, No Man's Sky é assim, todos os vídeos só mostram aquilo. Você vai ficar fazendo o quê? Indo pra um planeta, olhando, aí você vai pro outro planeta e olha, vai pro outro planeta e olha. Não olha, tem missões, pô. É, exploração, encontrar, não sei o quê. E o cara fala, o jogo vai ser isso aí. Cara, tem missões no jogo, sabe, no planeta. Ah, sei lá, pega o negócio, sei lá, foda-se. Mas você tem o que fazer. Me parece um jogo muito grande. E já falou que o universo dele é tão gigantesco que já falou que vai ser impossível conseguir. Tem muitos planetas que nunca serão visitados assim pelas pessoas. Não, mas olha só, bom mesmo, de verdade, é o Dreams. Vocês lembram do Dream? O Paint virtual? Assim. Pega o controle lá e sai fazendo uns bichinhos, vai criando um mundo lá com o DualShock. Vai usar o DualShock 4. É o trunfo do negócio. Aquilo tá parecendo o Wonderbook 2. Lembra do Wonderbook? Puta, eu já nem lembro mais. Pois é, pra você ver como ela foi relevante essa merda. É, esse já é meio capenga. E o pior é que ele mostra toda aquela otimização e daqui a pouco começa a mostrar umas imagens do jogo, assim, completamente diferentes. Assim. Não, que jogo? O que você joga? É, eu sei lá o que que faz ali. Aí apareceu lá um ursinho lá da propaganda da Coca-Cola. Da Coca-Cola e tal. Sim. Mas é, eu achei... Não, uma bobagem. Vamos pro próximo. Vai ser uma bosta. É Firewatch. Ah, sim. Eu não faço ideia do que é aquele jogo. Não faço ideia. Na verdade, esse jogo é assim. Ele era só pra PC e tal, né? Só que aí a Sony, eu acho, gostou da ideia e ajudou também lá. E agora ele vai sair pra PC e pra PlayStation 4, né? É um jogo de primeira pessoa lá que você é um guarda florestal, meu. Você vai cuidar da floresta. É um simulador de guarda-belo. Guarda-belo não, de... Como é que chama? Como é que chama aquele cara lá do Zé Colmeia? Não, o guarda-bela do manda-chuva, não? Não, o guarda-bela do manda-chuva. É. Ah, foda-se, é um simulador desse guarda do Zé... Cara, enquanto a gente tá falando, até alguém no podcast gritando em casa. É o fulano, porra! Bando de imbecil! E depois daquilo que foi mesmo, não lembro mais. Dash, né? Dash nem ainda é relevante. Na verdade, sério. Nem foi o Dash, a expansão do jogo, né? É The Take King lá... Taken King, sei lá como que é. Que o pessoal já tá reclamando pra caramba, porque vai custar só $40 essa expansão, né? E aí o pessoal que comprou o jogo original, pagou 60 pelo jogo, já pagou mais $35 pelo Season Pass, e agora ainda vai ter que pagar mais 40 pela expansão, porque não tá incluído no Season Pass. É, e quem comprar o jogo agora, já vem com tudo, paga só 60 e já vem tudo. É, Destiny foi uma grande promessa aqui, né? Foi a grande decepção. O pessoal tudo achava que ia ser o jogo top, o pessoal gastou mó nota com o jogo e é aquilo. Bom, depois tivemos mais um videozinho do Assassin's Creed Syndicate, né? É, falando que vai ter um DLC exclusivo pro PlayStation 4. Uau! Né? É, então. É, lógico, tudo que vem do Assassin's Creed você já espera coisas grandiosas. Aí depois veio o pré-aquecimento. Exatamente, o World of Final Fantasy. Não, quando veio o World of Final Fantasy, todo mundo, era essa merda então, né? Lembra? Todo mundo, era essa porra, filha da puta, viado, corno. Aí o cara assim, ah é? E foi só um videozinho, né? Não teve nada ali. Aliás, peraí, tem uma coisa interessante que você via que tinha vários personagens de lugares diferentes, Final Fantasy diferentes. Não, e não sei se vocês notaram, eles estão. É ele bem. E bem carismático. Não, bem. Boneco, bichinho, bem não, aqueles bichinhos homossexual. É os bichinhos cuticute. Bem homossexual, cara. Bem homossexual. Eu achei bem homossexual. Eles dois pulando assim, dando aquele. Eu não jogo isso. Mas eu jogo, eu não sou preconceituoso. Eu também jogo. Eu gosto do sistema de batalha dele, mostrou que é um esquema clássico e tal. Eu jogo, eu gostei. Bom, primeiro que é exclusivo PS Vita, né? Não, é PS4. PS4 e Vita. PS Vita e PS4. Ah, tá. Aí, beleza, o Final Fantasyzinho bacana e tal. Aí a Sony resolveu que era de bom tamanho, já que a gente anunciou mais cedo o Last Guardian, que era uma piada, né? Isso é aquele jogo que a gente sabe que não vai existir. Existe. Aí só de sacanagem eu não senti anunciar Final Fantasy VII Remake. Puta merda aí. Caralho, maluco. A lágrima desceu. Quando eu vi aquela espada na escola, eu falei. Eu percebi antes quando já mostrou Midgar. Quando começou a abrir assim, mostrou Midgar. Aí daqui a pouco apareceu aquela flor no chão. Eu percebi no momento que eu vi aquela menininha descendo no escorregador. Aquilo é o escorregador que tem lá no setor 5, sei lá, setor 7, sei lá, onde mora a Eris. Então, e é Midgar ali atrás. Você olha assim, você pensa, isso aqui é Midgar. Aí daqui a pouco mostra assim, estou aquela flor no chão, aí eu já tinha certeza. Puta, é a flor da Eris. Eu, caralho, mano. Maluco, eu falei, não é possível, a gente falou tanto dessa merda. Um podcast antes, se a gente não tivesse lançado um podcast antes. Qual jogo você queria que tivesse relançado? Final Fantasy VII. Cara, não existe, não vai. Felipe. Cara, mas essa história de Final Fantasy VII Remake a gente escuta desde o lançamento do PlayStation 3. É, desde 2006, mano, quando os caras mostrou lá aquela demo lá. Cara, e ninguém esperava. A Sony matou. Mas então, vendo o pessoal falar e tal, eu tô com um pouco de medo de resolverem fazer uma, sei lá, mudar muito o sistema. Sei lá, tentarem atualizar ele. Mas eu não sei, eu não sei o que vão mexer no jogo. Então, mas depois também desse trailer aí só mostrou um trailer assim na área e já falou assim. Não, mostrou nada. Primeiro pro PlayStation 4 e mais informações em breve. Só isso também, mais nada. Não, mas o negócio vai ser PlayStation 4 e PC, pelo menos. Todo mundo tá achando isso. Data nenhuma. Isso aí vai demorar pra caralho. Bom, então, peraí, a gente já tem dois, sei lá, Arrasa Quarteirão exclusivos. Que é Final Fantasy VII e o Street Fighter. Não, depois de deixar todo mundo bolado com esse Final Fantasy VII Remake, teve lá os indizinhos, né, papá. Pô, o indie, eu gostei daquele da Rússia, vocês viram? Sim, engraçado. Sim, também achei bacana. Mother Russia. Puta que pariu, muito engraçado. Eu também achei engraçado, nem quero jogar esse jogo. Acho que a ideia do indie é ser engraçado, não é possível. Sempre tem um joguinho assim engraçadinho. É, o indie tem pra todo gosto, né? O indie tem isso. Aí depois começa a falar do Kickstarter, não sei o que, papapá, que teve vários jogos de Kickstarter. Aí de repente, mais um jogo que ninguém imaginava. Eles me anunciam o Shenmue 3. Apesar que esse não foi o anúncio do jogo, né? Esse foi o anúncio do Kickstarter. Ele virou jogo horas depois, né? Sim, horas depois. É um anúncio de um jogo do Kickstarter ainda que ninguém queria pagar. Nenhuma empresa queria botar a mão. Eu duvido. Cara, na boa, tem dinheiro da Sony aí. Porque, cara. Porque todo mundo já pagou praticamente, né? Não, cara, tá maluco? Todo mundo já pagou. O mínimo que pedia lá, 2 milhões. Já foi esses 2 milhões. Cara, com 2 milhões, você é dinheiro de cachaça, é dinheiro de pinga. Você não faz um jogo do tamanho de Shenmue com 2 milhões nem fudendo. Eles pediram aqueles 2 milhões, a gente sacanagem. Foi tipo um start. É. Foi tipo um start. Cara, a meta mais alta... 2 milhões não é nada. No momento era o quê? 4 e alguém, parece. Cara, mas... Esses 2 milhões não quer dizer que vai custar 2 milhões pra fazer o jogo. 2 milhões não é nada. Se esse jogo vender o suficiente pra arrecadar 2 milhões de dólares, ele é um fracasso. É, eu acredito que esse jogo não vai decolar tanto não, porque não é todo mundo que gosta. É, lembra que na época do Dreamcast ele foi o jogo mais caro da história, custando sei lá quantos milhões? Foi mais caro e não teve todo aquele retorno. Não teve, não sei. Não se bancou, por quê? Por que não se bancou? Na época, foi tão caro o desenvolvimento dele que cada dono de Dreamcast tinha que ter duas cópias de Shenmue pra pagar, sabe? Não é impossível. Claro, porque o Dreamcast não vendeu quase nada. Ele foi morto. Será que não vai aparecer também um Shenmue HD Collection aí dos dois primeiros, não? Eu aposto nisso. Eu imagino que vai acontecer. Tem que aparecer também, né? Porque só o Shenmue 3 e tal e vai deixar os outros lá largados. Tem que aparecer um HD Collection. É, porque Shenmue é muito baseado na história. É, se então. Se você perder... Tanto que eu tô esperando o capítulo 3 até hoje, né? Porque você fica assim, o que aconteceu, pô? Ah, mas cara, na verdade o problema é que Shenmue, ele é muito mais querido que jogado. Pouca gente jogou Shenmue e cara, eu acho que vai ser ainda assim. Na boa, eu acho que Shenmue vai ser lançado, vai ser um fracasso, vai vender tão pouco quanto, sei lá, o outro, os anteriores. E ele só serviu mesmo pra fazer barulho. E de fato, vai fazer fez barulho e cumpriu o seu papel. Eu acho que ele vai trazer um murmurinho em torno dele, mas não vai muito além disso. Porque eu acho, Shenmue quando foi lá em 2000 e bolinha, quando ele foi lançado, ele era revolucionário e tal. Hoje não é nada demais. Cara, Arkham Knight, eu não sei o que ele tá fazendo aí, né? É, mostrou um bagulho que todo mundo já viu e já tá. Todo mundo já sabe, esse jogo vai lançar. A diferença foi no finalzinho do trailer lá, dizer que vai ter, acho que é um mapa, uma missão exclusiva pro PS4. Tipo, pra quê? Pra que que serve isso, sabe? O jogo vai sair daqui a pouco, pra que eu quero ver isso? Aí eles mostraram o Project Morpheus, que pra mim foi uma decepção. Eu tava esperando que eles mostrassem pelo menos a data de lançamento dele e preço. Não falaram nada. Vai ter, mostraram os jogos que vão ter lá, mas... Da guerrilha lá, né? O Higgs lá, né? Sim, mas cara, nada daquele aquele jogo sem você assistir aqui no vídeo, é só um joguinho em minha boca, né? Nada demais. Pra mim é o que eu tô falando, pra mim esses aparelhos aí vai tudo ficar encostado mesmo. É, você é velho, o Inception ele quer um controle com um botão só, né? Ele quer voltar pro Atari. E depois a gente teve o Call of Duty, né? Pra quê? Pra que foi aquilo, gente? É um anúncio de Call of Duty, todo mundo já sabia que ia ter. É pra falar que dá pra jogar agora andando pelas paredes, aqueles caras ficam correndo pela parede, e que você pode jogar com uma... e você pode não, fazer... A minha questão é, e daí, pra que anunciar aquilo no meio da conferência da Sony? Que agora falou que você vai ter exclusividade de DLC que vai sair primeiro no Play 4, aí depois de um Uau. Tempo sai no... Então, exclusividade temporária de DLC. Que maravilha. Tanto que começou assim, né? Agora a casa do Call of Duty é no PlayStation, porque antes era no Xbox, lembra? Que saía com exclusividade, os DLC lá, né? Agora já inverteu, agora é no PlayStation. Aí já começaram falando, a casa do Call of Duty é no PlayStation. Vai ter exclusividade temporária. Aí a gente teve um anúncio muito mais legal, que é o Disney Infinity 3.0, que é finalmente trazendo Star Wars. É, e ainda vai ter a versão do PlayStation 4, vai ter um personagem exclusivo lá, o Boba Fett lá. Disney Infinity é um puta jogo legal, que a gente quase não conhece aqui, porque aqui ele fica muito caro, né? Porque aqui os bonequinhos é muito proibitivo. Mas, cara, é um jogo bacana. E, cara, a Disney virou um monstro, né? Eles têm, além dos personagens Disney, que já são... E, cara, você já tem a Marvel, que entrou no... A outra versão do Disney Infinity, e agora você tem Star Wars. Cara, isso foi feito para as criancinhas matarem os pais para comprarem boneco. E depois disso mostrou o trailer fudido de jogabilidade do Star Wars Battlefront. Puta, eu fiquei muito bolado com aquilo. A gente já falou desse jogo, né? Mas, cara, eu quero muito jogar essa. Eu também. Eu nem tava empolgado, mas depois que eu vi o gameplay. Pois é, quando eu vi aquele primeiro trailer, né? O Cinematic, que passou semanas atrás, né? Eu falei, nada demais. Mas, cara, esse trailer de jogabilidade ficou muito. Cara, e pra fechar metendo o pé mesmo, mostrar o trailer com jogabilidade do Uncharted 4. Agora sim eu falo que esse jogo me comprou. Que o Uncharted sempre pra mim foi um jogo épico. Todos os vídeos que tinham mostrado até agora não tinham me agradado. Mas nesse eu falo, agora o jogo mostrou que é o Uncharted que eu conheço. Puta que eu pariu. Cara atirando, destruindo tudo, assim, atirando, não sei o que, quebrando tudo a tela, assim, se pedaçando tudo. Eu falei, caramba, meu, que louco isso aí. Aí daqui a pouco entra no carro lá e começa uma perseguição desenfreada que você não sabe pra onde que tem que ir, assim, você fica, caramba, muito louco, meu. Não, e você viu que cada pedaço do cenário destrói, sabe? Você vê que cada pedaço do cenário é interativo. Com aquela destruição, assim, eu falei, caramba, aquela destruição ali já cresceu o olho. Eu falei, caramba, meu, o negócio tá quebrando tudo, o cara tá atirando ali, tá destruindo tudo, meu, da hora. E só foi aumentando, assim, nossa, aquele jogo ali tá demais, meu, cara. É, então essa, gente, essa foi a conferência da Sony. Porra, essa conferência deixou bolado. Se eu já não tivesse comprado o PlayStation 4, eu teria comprado ali hoje. Nintendo! Melhor conferência de todas, a conferência que não existe. Mas que existe. Ah, não existe, né? De novo eles tentaram fazer o tal do Nintendo Direct, que normalmente funciona, né? Normalmente tem aquela volta e meia, tem o Nintendo Direct, que é o pessoal da Nintendo falando direto com o público. Mas dessa vez parece, eu não entendi porra nenhuma, tem aqueles os bonecos de... Eu gostei dos bonecos. Os bonecos se transformavam em Star Fox, né? Pra dar um... Sim, é. Os agora Muppets. Teve uma parte que eu não entendi, que ele ficou segurando uma banana. Você viu aquilo? Eu pensei, deve vir do Donkey Kong, aquilo, né? Não, aquilo é uma piada. É uma sátira já pra passadas. É porque tem uma foto maravilhosa do Iwata segurando uma banana, um cacho de banana, daí fizeram essa piadinha. Mas eu achei muito louco, eles, quando eles ficavam assim, tipo, vamos pro próximo jogo aí dançando, assim, eu achava muito louco. Assim. Cara, vocês lembram do ano passado como é que foi essa porra? Começou com uma luta, né? Uma luta entre o Iwata e o Red. Ah, essa aí, velho. Foi épico. Aquilo foi muito divertido. Tipo, então, fazer uma gracinha, eles sabem, né? O jogo que é bom tinha muita coisa. Eles começaram logo com o Arrasa Carteirão. Star Fox, verdade, Star Fox. Quer jogo mais perfeito do que esse? Você gostou? Você gostou? A lágrima desceu. Quando eu vi ali, Cornélia ali, tudo refeito agora com os novos gráficos, tudo meio. É a coisa mais linda, assim, do mundo. Aquelas cachoeiras, assim, se relembrando, assim, aí passando pelas cachoeiras, fazendo coisa. Puta, foi. Tá tudo perfeito, assim. E agora introduziram novas mecânicas, assim, novos veículos. Ficou tudo melhor agora. E as ideias de transformações lá da nave, tanque, assim. No, é, quando ele transforma a nave em galinha, parece só galinha aqui. Não, a ideia do Arwing virar um robô era daquele beta do Star Fox 2 do Super Nintendo. Exatamente, eles pegaram aquilo. Agora lá o tanque entrar em outro modo lá foi novidade pra mim. Porque até então, né, no Nintendo 64 e que depois também saiu no 3DS, você jogava em tela com tanque ou com submarino, mas você, no meio da fase, você não transformava ela. Então, agora não, agora ela transforma, assim, vira uma nave. Ficou muito da hora, assim, o negócio. Gostei pra caramba. Deu até vontade agora de ter o Wii U lá, o mais rápido possível. Na sequência teve uns bonequinhos, vocês viram aquilo? Foi o Skylanders, né? O Skylanders com um amigo. É, Skylanders Supercharged, né? O Skylanders foi quem começou essa moda de bonequinho, né? No 3DS, não foi? Começou isso? Não. No Wii. Wii, PS3 e tal. Ah, eles anunciaram que vai ter agora o Donkey Kong e o Bowser, né? É, ele ficou bem... Parece bem divertido, não parece? Não parece um jogo bacana? Olhando parece legal pra caramba, mas não sei. Jogar assim é bom aquilo ali. Mas parece interessante. É, não, o jogo mesmo que eles mostraram me pareceu legal. Deu vontade de jogar. Mas é aquilo, né? Skylanders e Amiibo. É dinheiro pra caralho pra você jogar essa porra. Mas, bom, eu ainda vou comprar essas merdas, mas eu tenho medo de me meter nisso e virar um colecionador pra gastar rios de dinheiro nessa porra. Mas depois disso, eles mostraram um Zelda. Oh, porra, maneiro, o lançamento de um Zelda, né? Não, o Zelda Triforce Heroes. Puta que pariu, um Zelda multiplayer. A primeira coisa que você vê, assim, é que os caras jogando em três pessoas, assim, né? Eles se ajudando, assim, pra passar. Um Zelda azul, vermelho e outro verde. Um Zelda, olha só, vocês ouviram o que ele falou, né? Um Zelda, um Zelda azul, vermelho e um verde. É, porque já viu que o cara também não tem muito conhecimento, né, da série, né? Ah, no Zelda eu joguei pouco. Pois é, nunca. Mas, mas se você tiver jogado pelo menos um, você saberia que Zelda não é o nome do personagem principal, né? O personagem sei, principal, gente, chama é Link. É o Link, meu Deus, gente. Mas eu tô falando uma coisa superficial. Vocês são chatos pra caramba. Não, pera, vai se fuder. Não, chamar o Link de Zelda não é superficial. É Zelda, cara. Tamo falando do Zelda. Eu falei Zelda, Link. Tá bom, vambora. Não tá bom, não. Porra. Tá bom. Bom, o joguinho parece bacana, né? Aquela coisa. Só que me parece só um dungeon crawler, sabe? Você vai andando pelas dungeons e foda-se, né? O que eu entendi é meio isso, não vai ter nem história, eu acho, assim. É meio que você ficar só passando por fases e resolvendo, assim, ué, ou vai ter, será que uma história, alguma coisa? Eu não entendi direito isso aí. Provavelmente vai ter uma historinha muito da Mequetrefe pra limpar isso aí, né? É, então, porque tudo que eles foram falando é sempre isso, dando noção que você pode jogar, tipo, sozinho, assim, aí vai ser dois NPC, mas o objetivo é você jogar com mais dois amigos, assim, que aí você vai fazendo os quebra-cabeças. Só confirma pra mim, esse jogo vai ter multiplayer online, né? É, eles falaram que você vai jogar com um amigo e tal, né? Não sei. Cara, não, isso não quer dizer nada, cara. Esse porra, na cabeça da Nintendo, um amigo tá do seu lado. Tá do teu lado jogando com o DS dele. Aí eu não lembro se eles especificaram isso, mas eu lembro que eles falaram assim, você pode jogar ou sozinho ou com mais dois amigos, né? Mas não deixaram bem claro, então não sei. Ah, não, beleza. Tô vendo aqui que vai ser online sim. Graças a Deus. É a cara da Nintendo lançar uma porra de um jogo desse e deixar ele só multiplayer local. Bom, ainda teve depois o anúncio do Hyrule Warriors Legends. É, pra 3DS, né? Foi tão sucesso no Wii, que tiveram que lançar também pro 3DS, né? Não podia deixar de fora. E, cara, o jogo é bacana, o do Wii U é bacana. É aquela coisa, se você jogou os Dynasty Warriors da vida aí, você vai gostar. Não, mas é aquele negócio, é as mecânicas da Dynasty Warriors, mas no universo do Zelda ali, né? Todos os personagens, quer dizer que é muito mais legal, né? Tem muito mais carisma. Se você não gosta do universo do Zelda, você, odeia o Zelda, assim, moleque com essa porra dessa roupa verde, não joga. Você não vai gostar desse jogo. Esse jogo é um fanservice, sabe? Com a mecânicazinha de dar porrada em um monte de bicho. Parece que o jogo vai ter os DLCs todos, vai ter novos personagens, vai ter uma fase baseada no Midway, né? Eu gostei, eu jogaria de novo. Aliás, o modo como esse jogo corre, né? Eu acho que ele tem tudo a ver com portátil. Você joga um pouquinho, limpa uma área lá, bate nos bichos, fecha, guarda, continua fazendo suas paradas, depois volta, uma partidinha rápida, 5 minutinhos. Tem fase assim que você demora pra caramba lá batendo lá em milhões de personagens. Sim, mas você pode, por exemplo, vou limpar essa área aqui. Limpou esse quadrante, fecha, vai fazer outras coisas, depois volta, vai pra outro quadrante, por aí vai. É um jogo bom, vale a pena. Parece divertido, né? Aliás, é divertido, vale muito a pena. O que talvez não valha tanta pena assim é o Metroid Prime, né? O Metroid Prime Federation Force. É outro também. Esse aí é totalmente focado pro multiplayer, né? Pelo que eu entendi. Com missões até 4 pessoas lá falando, né? Jogando, desmontando. Tal, né? Só isso, né? Não, a minha primeira reação foi Metroid, apareceu o logo Metroid, puta que pariu, foda Metroid. Aí começou a mostrar o jogo, falei, né? Mas o negócio é o seguinte, esse jogo parecia, é ok, um jogo nada demais. Ninguém ia estar reclamando, ninguém ia estar falando nada se esse jogo não te carregasse o maldito nome Metroid. É, então, mas é aquela coisa, né? Todo mundo espera um jogo novo, alguma coisa. Não um jogo multiplayer que você vai ficar aí jogar um pouquinho e depois não quer mais nem olhar. Sim, é tosco. Aí ainda tem aquele um modo futebol, não tem uma parada? É futebol. 3 versus 3, eu vou jogar a bola no troço mesmo. E isso aí foi bizarro. Que anúncio tosco, né? Puta, se isso aí fosse de graça, talvez. A gente teve também uma sequência de Fire Emblem. Não teve quase detalhe nenhum, né? Teve só um videozinho lá, um desenho. É, o Fire Emblem Fates mesmo, só ficou mostrando uma animação, assim. Você não viu nada, assim. Mas animação bonita e tal. E aí depois no final, assim, em 2016. Agora jogo, você fala, e o jogo? Ah, você teve algumas cenas lá das batalhas. Mas nada demais. Olha, eu joguei um pouco do outro, do anterior, do 3DS. E, cara... Eu não sou fã de batalha de RPG tático. Nem Final Fantasy Tactics, cara. É, não, pra mim não rola não, sabe? Então esse jogo pra mim ia passar batido. Mas ele tem uma... Uma legião de fãs, tem umas legião, exatamente. Tem muita gente que se amarra muito. Tanto que depois ainda anunciaram o crossover lá, né? Sim, verdade. O Fire Emblem e o Shin Megami Tensei. Que não mostraram nada, né? Mostraram só animações e mais porra nenhuma. Esses dois foi exatamente isso. Mostrar animação, assim, pra você assistindo o desenho só. Você ficou alguns minutos lá assistindo dois desenhos, assim. E também foi a mesma coisa. No final, só em 2016. Aí você, caramba, além de mostrar nada do jogo, ainda é só lá pro ano que vem ainda. É, pra esse ano mesmo, o Wii U tem o quê? Tem o Xenoblade. Xenoblade Chronicles. Que esse jogo, eu não sei, assim, eu tô num hype muito grande por ele, assim, desde que anunciaram. Eu também. E quando você vê aquele mundo, assim, aquele lugar com eles correndo, passando assim, você fica numa vontade de jogar aquilo. Como é bonito aquele jogo, assim, você olha e fica. E o do Wii, cara, o Xenoblade. Não lembro. O do Wii, cara, é muito bom. Ele é um mundo super aberto, que você tem os inimigos. É aquela coisa meio Monster Hunter, né? Mas ele tem uma história bacana. Quando você olha, você lembra isso mesmo, assim, tipo um Monster Hunter. Só que aí depois, quando entra nas batalhas, você vê que não tem nada a ver, né? É bem diferente, né? É o jogo mais bonito da Nintendo que eu vi. E para esse ano, né? Finalmente. É, 4 de dezembro, né? 4 de dezembro, já falou. E depois a gente teve dois anúncios de Animal Crossing, né? Que eu juro que até hoje eu não sei sobre o que é essa série. Esse Animal Crossing é um negócio meio de decoração de ambiente. O jogo é focado nisso, em design de ambientes. Esse que é a ideia desse jogo. Não, ele me parece um negócio meio The Sims. É, então, mas é mais só pra isso, assim, ficar o design mesmo, assim, dos ambientes. The Sims ainda você ficava lá vendo lá os Sims lá, no mundo deles lá e tal. Isso aí é mais pro design, né? Ah, esse é o do 3DS. Não, parte do jogo, parte dos Animal Crossing anteriores é você montar a sua casa, beleza. Parece que esse jogo, na verdade, é focado nisso. Ah, caguei, vou passar longe pra caralho. Tem um outro que pareceu divertidinho, mas tem ainda também outra coisa que eu vou passar longe, que é o Animal Crossing Amiibo Festival, né? Que é tipo o Mario Party. Mario Party com Amiibo do Animal Crossing. Do Animal Crossing. É, se você já gostava do Animal Crossing, agora vai gostar ainda mais. esses amiibos já aparecem aqueles bonequinhos que você usa, tipo, em jogo de tabuleiro. Você vai andar tuas casas com ele. Ah, saiu no dado 6. Ah, vou andar 6 casas. Pega o bonequinho, 1, 2, 3. Total isso. Mas não sei, Mario Party já me cansou há alguns anos. Mario Party com Animal Crossing, né? Um jogo que eu quero muito jogar, que eu achei lindo, eu preciso jogar esse jogo, é o Yoshi Woolly World. Porra, isso aí foi também muito bonito. Eu, de quando eu vi os primeiros vídeos, eu já me interessei. Eu achei tudo é bonito. Todo fofo, assim. Jogo, é todo fofo. Eu falei, eu preciso de um Yoshi de crochê pra botar no meu chaveiro. Não, eu preciso daquele amigo de lã do Yoshi, cara. Eu preciso. Ah, isso aí é tudo cuti-cuti assim que você quer. É, né? Tudo cuti-cuti, mas é legal. É a ideia do jogo. Tu vai ter que ir construindo com o crochê. Ele vai engolindo, aí monta cenário. Porra, muito bem. Ah, ele pega muito aquela vibe do Kirby Epic Yarn do Wii. Vocês lembram desse jogo? Então, o Kirby Epic Yarn era um jogo do Kirby, né, que ele era feito de lã também. Só que ele era feito com linha, na verdade. Sabe? O traço dele era. Ele não era maciço, ele não era sólido, sabe? É como se você pegasse um fio e desenhasse ele. E era, cara, era bem, bem legal, só que ele tinha um pecado terrível, que ele era muito fácil. É, esse aqui também, pelo jeito, vai ser um jogo, não sei. Parece que é tranquilo. Ah, a Nintendo já disse que não vai ser tão fácil assim, porque foi uma crítica que ela recebeu no anterior. Falou, não, esse aí não vai ser fácil assim não, peraí. Vamos ver, só esperando pra ver, porque jogo da Nintendo geralmente não tem muita dificuldade acentuada não. Ainda mais jogos assim da série Mario, sei lá. Aliás, outro joguinho muito bom também do Mario, anunciado, foi o Mario Luigi Paper Jam. A série Mario Luigi são RPGs com Mario, com aquela pegada um pouco que veio do seu Mario RPG. Um RPG de humor e tal, uma comédia. E, cara, vem desde o GBA isso, e é muito, muito bom, cara. Só pode pegar qualquer um dos jogos da série, joga à vontade e você vai se divertir a ver, se você gosta do Mario. Esse aí você vai misturar o Mario Luigi com a série Paper Mario. Eu não sei, eu tô animado. Eu gostei, eu tenho alguns jogos da série aqui. E esse vai vir também. A gente teve também no finalzinho, lá eles mostraram um trailer de Mario Tennis. Mario Tennis é bacana, cara. Pô, quando pegou aqueles power-up lá dele ficar gigante. Porra, gigante, cara. Princesa gigante no cenário, muito. Foi mano, muito da hora. Sacada, os pô. Dois ficaram gigantes, um de cada lado. Esse eu quero jogar. É, não, cara, Mario Tennis é muito bom desde o 64, cara. E não mudou muita coisa. É, então, eles só foram. É o mesmo esquema do Mario Kart, assim. É bom, eles só vão melhorando, assim. Só vai melhorando, é muito bom. Esse é um jogo pra jogar com a galera. É aquele jogo pra tu jogar com o pessoal. Exato. Cara. E outra coisa, não tem muito o que mudar, né? Afinal de contas, é tênis. Você não tem muito o que inventar. É, tem uns power-ups, né? O que dá pra inventar, eles estão fazendo, né? Olha, então, lá, mas o legal é que eles sempre trazem uma coisa nova, legal. E que nem aquele negócio de ficar gigante, eu achei mó barato, assim. Eu falei, caramba, que louco isso aí. Cara, o negócio é que esses jogos de esporte do Mario, em geral, são divertidos. E pra mim o grande, quer dizer, fora o Star Fox, né? Mas o grande anúncio, mas a grande coisa legal que eles mostraram mesmo, né, foi o Mario Maker. Foi o final. Porque o jogo vai sair daqui a pouco, né? Já tá pronto não, pra sair. O jogo vai sair exatamente 11 de setembro. Você lembra? Sim, exatamente. olha a data. A Nintendo a data. Nem pra ver isso. Né, eles mudaram o título pra Super Mario Maker. E, cara, esse jogo, puta merda, esse jogo parece muito legal, cara. Não, eu gostei pra cacete. Esse animou. Esse foi da Nintendo. Vocês já viram no YouTube aqueles hacks do Super Mario World? Ele põe em fases super difíceis. É isso aí. Só que agora o cara legalizou. É, ele te dando uma liberdade de fazer mods, assim. Mods, já. É. Como se fosse um Maker, um RPG Maker. Dá pra mudar o personagem, botar outro boneco. É, cara, muito louco assim. Porra, muito maneiro. É tudo que a gente sempre quis, só que com a maior facilidade do programa. Aí, e além dessa conferência, a Nintendo foi meio fora da E3, assim, mas eles trouxeram de volta o Nintendo World Championship, que era um campeonato que eles faziam nos anos 90 e tal, que tinha. É, não era um campeonato, sei lá, tipo Evo, sabe, um contra um e tal. É um campeonato bizarro, com vários jogos. Você vai jogar Metroid, vai jogar Super Mario. Os jogos da Nintendo, né? Exatamente, não é exatamente só jogo versus, sabe? E, cara, a final foi Super Mario Maker, a final do campeonato. Cara, você viu que coisa absurda, que jogo filha da puta, que fases filha da puta as pessoas falam. Era muito absurdo, muito sádico, sabe? É muita maldade. Você vê a maldade no coração do cara que colocou aquelas plataformas. Não, tinha um que eu fiquei rindo sozinho, que tinha, tipo, você faz um pulo muito alto, todo mundo tá caindo, e tinha uma seta apontando pra um lugar, feita de moeda. Você pensar, é pra ali que eu tenho que ir, né? Quando você cai naquela seta, ali tem um espinho pra te matar. Tipo, é muita filha da putice, assim. Cara, eu tô esperando muito esse jogo eu vou pegar. Eu adoro o Mario, mesmo sendo muito ruim, não tendo habilidade motora, eu gosto de morrer, eu acho divertido. Não, a Nintendo já, desde o ano passado, a gente tem feito uma... um negócio diferente da E3. Eles, a conferência já ligaram, foda-se, resolveram fazer só o Nintendo Direct. Bom, Square, né? O grande anúncio da Square já tinha sido feito antes, né? Então, eu não sei, pra mim, a conferência da Square não precisava mais existir. Não, teve outro anúncio também, mais pra frente. É, teve uns anúncios legais, é. Mas a gente tá esquecendo que a Square não é mais a Square, né? Além de ser a Square Enix, na verdade a Square Enix é a dona da Eidos. A gente viu mais pra conferência da Eidos. Começou com Just Cause. Just Cause 3, né? Um jogo meio louco, né? O cara dá uma... Just Cause é tipo você jogando com o Chuck Norris no mundo. É uma doideira. Tipo Matrix, o maluco tá andando e vê o helicóptero, travou ali nele rapidinho. É, o gancho, o gancho no Just Cause é tudo. É, não, Just Cause é justamente o, sei lá, GTA V com o Chuck Norris. É o Chuck Norris com gancho e um paraquedas nas costas. Com isso aí ele faz tudo, mano. Mas sempre tem um lança-granada lá, caso precise. Se der tudo errado, tem um lança-granada. Foda-se, toma. Ah, é muito louco esse jogo, achei loucão. Não, é divertido, é zoeira. Zoeira, na verdade. Aí anunciaram a data, né? Que ninguém sabia, porque vai ser dia 1º de dezembro, né? Depois do Just Cause, a gente teve o Nia. Alguém que jogou Nia? Eu joguei e joguei meu dinheiro fora naquele jogo vagabundo. Se for metade daquele jogo lá, do primeiro, nem vale a pena, meu. Ô, porcaria. Era sobre o que aquilo? Nia é tipo um hack slash, assim, num mundo bem grande, assim, você sai batendo, assim, em poucos inimigos, com uns poderes meio estranhos, assim, tipo, uns poderes, uns braços, das trevas. Tinha uma história de que o jogo era diferente no Xbox e no PS3, não era? Ah, isso eu não sei, eu joguei no PS3, assim, que eu achei uma porcaria. Só que agora não é a mesma empresa que vai fazer, né, a empresa dele faliu, né, na tal, Cavia, alguma coisa assim. Quem vai fazer agora é a Platinum Games, né? Então pode ser uma coisa boa, né? É, fazer hack and slash ele sabe fazer, né? É, ele mais do que ninguém sabe fazer, né? Mas se for minimamente parecido com o primeiro, meu, nem vale a pena. É bom já jogar fora agora. É exclusivo, né? Vai ser exclusivo. É, exclusivo, né? É, exclusivo PS4. Depois a gente teve mais um trailer exclusivo. Do... Ah, cara, só o que faz você escolher um videogame ou outro agora são os exclusivos, a única coisa que eles podem fazer. E são poucos, né? Porque a maioria dos jogos, a maioria hoje em dia são tudo multi, né? Sai pra tudo. Então a gente tem que fazer trazer algum diferencial pra você comprar a porra do console. Foi que a Microsoft tentou fazer com o Rise of Tomb Raider. Vocês jogaram o Tomb Raider de 2013? Porra, o jogo é muito bacana. O final é tosco e tal, mano, mas o jogo em si é bem maneiro. Você falou exatamente isso. O único pecado de Tomb Raider de 2013 é exatamente o final. Quando chega naquele pedaço ali do fim, você começa a falar assim, mano, tem nada a ver com o jogo isso aqui. Exato, por que fizeram isso? É, foge completamente. Era melhor ter acabado antes, então, assim. Sim, antes, exatamente. É, aí foi um vacilo aquilo ali. Então o jogo é bacana. Parece que o vídeo que mostrar parece ser divertido, parece ser interessante. Foi um vídeo diferente da Square, assim, né? Com mais gameplay, assim, né? Também não muito, né? Mas teve coisa diferente, né? Da que passou na Sony. Na Sony não, na Microsoft. É, não, do que passou na Microsoft, é. Já tô confundindo já. É, bacana. Mas ainda assim, né, Tomb Raider não é Uncharted, né? Pelo menos o que eu vi até agora, a minha vontade de jogar Uncharted é muito maior. Mas é aquilo, né? Mostraram só um pedacinho do Uncharted, só um pedacinho do Tomb Raider. Provavelmente vou jogar os dois, né? Porque Tomb Raider deve sair no PC, né? Depois. E o Lara Croft Go, hein, galera? Eu gostei, hein? Eu achei bacana. Pô, eu achei muito louco, assim. A pena é que ele é só pra mobile, assim, né? Não, eu já fui pra loja ver se tinha disponível. Ele não tem mó cara de... daquele... gente, como chama? Out of this World. Não, meio diferente. Eu achei diferente. Ele me lembra muito Out of This World, só que com a visão isométrica ali. Isométrica não, mas... Bom, ele me lembra muito Out of This World. Eu sei que ele foi feito lá foi feito pelo pessoal lá que fez aquele Hitman Go, né? Quem jogou deve ser parecido, assim, né? Mas eu nunca vi o Hitman Go. Out of This World, acho que não. Achei bonito. Não, o jogo é bonito, eu gostei muito, assim. Achei bem, bem interessante. Eu achei bem legal. E outra, quando começou a mostrar, eu pensei exatamente isso, que ia ser pra portátil, assim. Eu falei, isso aí deve ser anunciado pra 3DS ou pra PS Vita, né? Ia pegar muito bem. No Vita e no 3DS. Agora mobile, sei lá. Eu não vou conseguir jogar no meu celular. Talvez no tablet, se tiver com Android também, né? É, tem essa também, né? Parece porque, que vai ter. Até onde eu sei, o Hitman Go não tem. Tô viado, parece que sim. Mas de repente eles mudam de ideia e lançam outro, sei lá. Aliás, não tinha o Hitman Go no, ele não foi lançado no Android no lançamento, só depois. Vamos ver, deve ser o caso também. Mas eu gostei, apareceu bacana. É uma mudança de ares, é bom, sempre bom. Aí depois disso, vieram mostrar o Final Fantasy VII Remake, que foi a mesmíssima coisa que já tinha visto antes. Mas todo mundo pensando que enfim ia ter alguma coisa a mais, né? Mas foi exatamente o mesmo vídeo. Exatamente o mesmo. É, não mudou uma vírgula. Ah, mas vocês lembram do ano passado a trollagem que foi quando eles anunciaram Final Fantasy VII? Todo mundo pulou, foi no aniversário de 20 anos do PlayStation, lembra? Foi no aniversário de 20 anos? Não foi na E3, não? Não, foi naquele evento que a Sony fez lá comemorando os 20 anos do PlayStation, lembra? Aí falou, aí apareceu lá o presidente da Square, falou assim, já que a gente está com o PlayStation desde o começo, a gente tem uma coisa muito marcante pra anunciar pra todos, assim, e de um jogo que marcou pra muitos, assim, como o melhor jogo. Aí todo mundo, meu Deus, é hoje. É hoje que sai o remake. É hoje. Aí ele mostra assim, vamos trazer Final Fantasy, o original, de volta pra vocês. Foi foda. A cara das pessoas ali da plateia foi a melhor do mundo, assim. O pessoal não sabia, assim. Será que teve gente que saiu de lá pra fazer terapia, velho? Eu acho que teve gente que morreu ali aquele dia, né? Gente, que infartou é demais pra mim. Ah, mas eles fizeram algo parecido dessa vez, né? Anunciaram pro iOS. É, então, essa foi a novidade, né? Que agora também tem o iOS. Kingdom Hearts, né? Parece interessante. Ah, é, um Chained de Key, né? Key, sei lá. É, Kingdom Hearts and Chained. Parece legal, assim. Tem uma... Eu não sei, a impressão que eu tive é que ele tem uma pegada mais... Ah, eu não sei dizer, mas ele parece mais rápido. E ele é a primeira vez, né, que sai jogo da série pra celulares, né? E, aliás, quando se fala em Kingdom Hearts, o que o pessoal tava esperando era o Kingdom Hearts 3, né? Quando apareceu o vídeo lá, Kingdom Hearts 3, a lágrima desceu, né? Foi fogo, sim, sim. E ainda anunciou lá, chega ainda esse ano, 2015, aí o pessoal ficou doido. Kingdom Hearts é uma série que eu ainda preciso parar pra jogar, assim. Eu joguei um pouco do primeiro, joguei um pouco do Chain of Memories e joguei do PSP, mas eu nunca terminei nenhum deles. Ah, não, esse daí, os de console mesmo, eu joguei todos, assim, terminei e tô esperando 3 faz tempo. Agora de portátil que eu nunca joguei. Tem pra Game Boy Advance também, né? Não, o Game Boy Advance é o Team of Memories, que tem um remake pro PS2. Não, cara, mas cara, esse trailer do Kingdom Hearts 3 tá espetacular. Puta, então, nossa, eu quase chorei, assim, o negócio foi épico, assim, eu falei, caramba. Aquela mesma sensação da primeira vez que eu vi o Kingdom Hearts, assim, eu senti, assim, vendo o trailer do Kingdom Hearts 3, assim, foi épico. E o World of Final Fantasy, o que teve de novidade? A mesma coisa, só falando que vai chegar em 2016, mas foi a mesma coisa que já tinha mostrado na conferência da Sony. Assim. Não, mas não teve outro vídeo, não? Eu acho que foi o mesmo, assim, eu acho que foi o mesmo. Porque eu lembro que o pessoal até falou assim, pô, a gente pensou que ia ter alguma coisa a mais, assim. Não que tivesse muito o que explicar no momento, né? É, mas a merda é que, tipo, as pessoas vão se lembrar desse jogo como, isso foi aquele Final Fantasy que anunciaram antes do remake, sabe? Pior que é, né? Isso mesmo. Sabe, ninguém vai lembrar dessa porra. Vai ser esse esquema mesmo, vai ser meio que atropelado pelo tempo. Vai ser completamente atropelado, né? E o ritmo, né? O que vocês acharam daquele ritmo, né? A gente já falou dele antes, né? É, então, não acho muito agora porque foi o mesmo, vi também a mesma coisa, assim. É, só que depois teve mais informações, né? Que ele vai ser episódico, não tem negócio assim. É, que vai. Dizem que vai ser morrendo. Isso aí eu não sei se foi mancada, não. Isso aí tá virando moda, essa porra de episódio. Tudo bem que é uma maneira deles fazerem. Não fazer o jogo completo, fazer o jogo e ir recebendo, né? Por parte, né? Mas sei lá. Agora, um joguinho que eu fiquei muito interessado foi esse Star Ocean. É, Star Ocean Integrity and the Fairies, né? Isso, né? Esse aí me interessou ainda mais porque os jogos antigos do Star Ocean eu curti, assim, na época Super Nintendo, depois PlayStation 1, assim, sempre eu gostei de Star Ocean. É, ele tem essa coisa de RPG. Eu tava assistindo um vídeo de gameplay dele, a batalha dele parece muito interessante. Porque, tipo, os inimigos estão lá na tela, aí quando você chega perto deles, aí você entra no modo de batalha. Mas não tem uma transição nem nada, sabe? Entra na batalha, foda-se. Pronto, só isso. Mas é, Star Ocean é legal pra caramba, assim. Star Ocean vale a pena jogar, assim. Eu tô bem esperançoso com isso. E aquele esquema, né? É, no, tipo, é um JRPG, assim, que já não tem muito. Sim, eu ainda gosto. Eu ainda gosto então. Desse estilo. Eu sinto falta. É o que você já não vê hoje em dia, assim, com tanta normalidade. Então, a gente tem que ficar feliz, né, quando sai alguma coisa, assim, pro... Não, esse é um que eu vou querer conferir. Você tem data? 2016 também. 2016? É, mais um. E o Deus Ex? Vocês que são os fanboys de Deus Ex? Deus Ex, Mankind Divided. É, eu já que... Só joguei um pouquinho do primeiro, não pode falar muito, né? Eu só sei que... É sério, eu pensei que você gostava dessa série. Não, eu nunca joguei muito assim, não. Porque é aquele negócio, eu não sou muito fã de jogos de primeira pessoa. Caso eu não. Se alguém não me mostrou assim pra falar assim, ó, como que é bom, é difícil eu ir eu mesmo assim ver um jogo novo de primeira pessoa, assim. Guilty, você jogou Guilty? Só joguei o primeirão, aquele antigo, mas os próximos não joguei, não. O Cisjo, vou nem perguntar porque ele não faz a menor ideia do que jogo é esse. Eu sei que esse Mankind Divided é tipo a continuação do Human Revolution, né? É uma Revolution, sei lá. Que já era tipo uma história, o zero, né? Na história, né? Ele é tipo, bastante do primeiro, né? E esse Mankind continua do Human Revolution. Quer dizer que ainda também é antes do primeiro. É uma. Essas coisas. RPG, né? Essas porcarias desses RPGs ocidentais, né? Ele é aquele mesmo esquema de, tipo, um FPS com os elementos, assim, de RPG e tal, stealth e tal, que você vai, se esconde e tal, vai ali e mata. Tem umas coisas meio assim. É, eu conheço muita gente que gosta também, assim, mas... É uma série que parece que ela construiu uma fanbase própria, assim, muito forte, muito, muito aguerrida, muito ferrenha. E o tal... teve um anúncio misterioso, né? Depois não, pra, do finalzinho. Pra finalizar, veio lá o presidente... Lá o presidente fala que abriram um novo estúdio lá no Japão, né? Voltado só pra RPGs, chamado Tokyo RPG Factory, né? E eles já estão trabalhando em um jogo, né? Chamado Projeto Setsuna, né? Aí chegaram até a mostrar assim, uma arte conceitual do jogo, assim. Mas você não sabe nem o que é, ou pra onde que vai, essas coisas, né? O principal motivo que me fazia achar que Final Fantasy VII Remake é impossível. É que RPGs japoneses não são mais relevantes há muito tempo. Será que a Square está tentando transformar isso de novo agora? Trazer de volta aqueles tempos dos anos 90 e 2000? É, vai saber. Já falou que esse estúdio é voltado para RPGs, né? Tanto que é Tokyo RPG Factory, né? Vamos ver o que vai sair daí. É bacana, é bom ver a Square voltando. E aí, no finalzinho, na rabeta da E3, a gente teve... No fechar das cortinas... Exato, já tava curtindo que teve a tal PC Gamer Show. E gente, que tristeza, né? Deu pena de ver. Que nada mais foi uma feira de mostrar gráficos, coisas de hardware mesmo, de peças de PC, essas não, coisas. Além disso, eu vi aquele cenário, pensei, meu Deus, que tristeza, cara. Parece ser uma Anime Friends, sabe? Juntou os caras, botaram uma mesa lá, uma cadeira, vambora. Então, mas é por isso que eu falei, na hora que eu vi o cenário, eu já falei, por isso chama PC Game Show, eles quiseram fazer um esquema de talk show. Sim, aliás, vocês não perceberam, né, que a gente começou a gravar esse podcast quando tava passando ainda a PC Game Show. Essa porra demorou pra cacete, esse troço demorou muito tempo, cara. E anúncio, que é bom, não teve nada, teve só o Killer Instinct. Só dois, né, que... Qual foi o outro? É, o Killer Instinct e o Gears of War. O Gears, é. O resto foi uma entrevista de um monte de gente que você não se importa a mínima. Ah, nem isso, é, foi chato. Teve muito tech chatice lá. Eles podiam fazer um negócio muito menor na próxima vez. Na próxima vez eles podem ir, já que é Game Show, e mostrar jogo pra PC. Só, já tá bom. Pois é, né? Então, podiam mostrar jogo. Imagina, que loucura. Já pensou? Só jogo, cara. Inacreditável, vai ser uma coisa chamada Game Show, mostrar os jogos. Nossa senhora, revolucionário. E essa foi a 3, né? O período mais divertido do ano para os nerdões de videogames. E, bom, o que vocês acharam? O que vocês mais gostaram? O que vocês acham do saldo da E3? Foi positivo? Você teve mais anúncios? Vocês se decepcionaram ou não? O que você achou, Guilty? Quais as suas impressões sobre a E3? Olha, foi para PC e consoles foi até positiva. Os jogos que você pode ter hoje, jogos que você poderá jogar no até ano que vem. E no momento já que teve alguns anúncios de baixo nível só para quem tem algum console ou... Foi impactado por aquilo que não esperava, né? Tipo, algumas coisas que a Nintendo mostrou. Mas fora isso, eu acho que o resultado foi bem positivo. E Sir, e você? O que você achou dessa E3? Você que é o cara dos jogos retrô, não joga nada novo, você é velho, chato... Eu tô começando a jogar algumas coisas novas. Mas assim, eu acho que é aquela tendência que a gente comentou já em outros episódios do podcast, é que é cada vez mais remakes surgindo, né? Essa E3 pra mim se resumiu ao Doom, tentou voltar aquelas origens dele, com a questão das armas e tudo mais, blá, blá, blá, uma pegada mais diferente. E o Final Fantasy VII, né? O grande anúncio, né? Um remakezão assim que, se parar pra ver, foi o jogo mais comentado da conferência toda, foi o Final Fantasy VII. Um remake, quem diria, né? Um remakezão. E, Bissécio, você, cara, o que você achou? Uma E3 que tem a volta de Doom, tem o jogo de 7 anos anunciado que era piada, The Last of Guardian, que tem o anúncio do remake que ninguém acreditava, Final Fantasy VII, e ainda tem o anúncio do Kickstarter, depois virou um jogo de verdade, Shenmue. Fecha E3 e vamos esperar o ano que vem, porque essa foi foda. Bom, eu achei, eu gostei, eu sempre me divirto com E3, eu acho que, por mais que alguns dizem que não tem mais necessidade desse evento todo, eu acho que ele é bacana, eu acho que ele é representativo dessa cultura toda que a gente participa, mas o que a gente precisa lembrar é que a E3 é só um grande evento de marketing. Tudo ali foi feito milimetricamente para ganhar nossa atenção, só isso. Então aquele jogo incrível que você viu ali não necessariamente vai ser assim quando sair. Né, fazer trailer é muito fácil. Fazer trailer, você pega o que tem de melhor e corta tudo de ruim. É mole. Fazer uma experiência inteira, completa, é um pouco diferente. Mas eu curti muito. Eu não esperava nem fudendo. Eu falei com vocês no último episódio do remake de Final Fantasy VII. Não esperava. E vou comprar com toda certeza. Vou comprar isso no lançamento. E Doom me interessou muito. Shenmue, pra mim, vai ser um fracasso retumbante. Se é que isso vai ser lançado, porque 2 milhões de dólares não fazem nada. Eu espero que lancem os dois anteriores, de novo, né? Pra um remasterzinho. Vocês têm que lembrar que Shenmue não é tão legal assim, cara. Esse é o problema. Shenmue, na sua cabeça, é muito divertido, porque, bom, ou você não jogou, ou você foi uma das 3 pessoas que teve um Dreamcast. Cara, Shenmue era divertido no seu tempo. Ele era inovador e tal. Hoje, ele é muito mais ou menos. Mas ele vai cumprir o seu papel de fazer barulho. Exclusivo, PS3. Lembra aquela E3, não sei o que. Crowdfunding, Kickstarter. É isso, vai fazer barulho pra chamar a nossa atenção. A Nintendo pra mim foi, não sei se é grande decepção, mas foi assinar a ficha lá, assinar o obituário deles. Eles estão morrendo, né? O Wii U tá de fato morrendo. Agora é esperar o que eles vão fazer. Me parece que 2015 é quase um ano de férias deles. Um ano sabático, sabe? Não tem nada, esse ano de relevante não tem nada pro Wii U. Nem pro 3DS tem grande coisa. Então pra mim é meio triste. Resta esperar o anúncio do NX, ver se vem alguma coisa boa por aí. Esse foi o nosso episódio especial da E3. A gente já tem o quê? 4 horas de gravação? Não sei, bom. Por aí, né? Esse é o maior podcast que a gente já fez até agora. Não sei, vamos ver o que o Dissection vai cortar nessa gravação. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima e vamos para nossa leitura de e-mails. Começando a nossa leitura de e-mails e comentários. E Sérgio, a gente teve e-mail essa semana? Não tivemos muitos, mas tivemos alguns, né? E-mails e comentários, né? De quem? A gente teve um comentário lá na nossa página do Rogério Silva. Ele diz assim: fui um dos infelizes que compraram o Silent Hill HD Collection. E imagina a minha decepção quando eu vi o que tinham feito com o jogo. Essa coletânea tinha tudo pra dar certo, mas conseguiram estragar. E sobre os jogos que poderiam voltar em uma versão remake ou HD, mesmo eu sabendo que a SEGA não vai fazer isso, seriam os jogos da série Panzer Dragon. Eu adoro essa série. E a SEGA simplesmente esqueceu que ela existe. Puta mesmo, cara. O jogo do Xbox, cara, é lindo. Quando eu vi esse comentário, a primeira coisa que eu falei foi: mano, como que eu não lembrei do Panzer Dragon? Não, cara, Panzer Dragon Horta do Xbox One, bicho, aquele jogo é maravilhoso. Aquele jogo vale você comprar um Xbox. Eu joguei os do Sega Saturn, meu, e era coisa linda demais. O 1, 2, nossa, era muito bom. Nem precisava a Sega fazer um novo, só bastava lançar um HD desses antigos mesmo, já tava ótimo. Nem era assim tão diferente. Panzer Dragoon é basicamente um Star Fox. É, então, o Star Fox do dragão. Pô, mas é um Star Fox com um puta do dragão, um motherfucker, sabe, gigante, foda. Ah, não, mas tinha toda uma história diferente. Sim, ele tinha um charme diferente, é. Tinha um charme e tal. Star Fox não. Star Fox é uma raposinha que fala. Uma raposa escrota que fica dando tiro pra lá e pra cá. Um sapinho escroto. Mas, bom, mas não vamos falar mal de Star Fox, porque Star Fox é bacana. Senão o Dissection vai dar pitaco. Com certeza, então. Tirando a minha dor de cotovelo por não ter falado Panzer Dragon, né, também. A gente ainda teve também, né, e-mail do nosso bom e velho Wilson Júnior. O Wilson, grande Wilson. O Wilson, nosso ouvinte fiel. Ele diz assim: fala aí, Neo Player. Ouvi o último episódio e mais uma vez o papo foi muito bom. Em algum momento do podcast, lembro de um comentário dizendo que JRPG está em decadência e que as pessoas de hoje só procuram por Westerns RPG, que estão mais pra Action RPG. Infelizmente, é a realidade, mas ainda assim recebemos umas poucas obras de vez em quando, e achei que merecia ser citado dois que joguei nos últimos anos. O primeiro é Ni no Kuni do PS3, desenvolvido pela Level 5 e desenhado pelo estúdio Ghibli, criador de vários animes muito bons. Na verdade, ele foi um jogo de Nintendo DS no Japão, que teve uma versão melhorada para o PS3 japonês no fim de 2011. A versão americana só foi trazida no final de 2013. A publisher na América foi a Namco Bandai. Você jogou Ni no Kuni? Joguei, mano. Pô, Ni no Kuni é demais, né, cara? Mano, esse jogo é lindo. É lindo, cara, pois é. Uma coisa assim que você nota que tá jogando, sei vocês, mas eu lembrava daquele Zelda Wind Waker, assim, os gráficos, assim, quando eu tava jogando, eu lembrava assim, daquele jogo. Ah, eu me sentia jogando um anime do Studio Ghibli. Então, eu achava que era tipo o jogo, aquele Zelda Wind Waker, assim, eu achava os gráficos meio parecidos, assim. É, não, o jogo tem lá seus problemas, mas acho que no grosso ele é lindo, ele é maravilhoso, é muito bom, assim. A história é bacana, a jogabilidade é legal, o estilo de batalha é interessante, é complexo, mas se você não quiser, você pode jogar fora aqui e fazer só o beabá. É divertido, eu adorei. Mas continuei atrapalhando a leitura. O e-mail dele ainda continua, né? Aí ele comenta que os cenários são lindos, né, e tal, e que ele jogou muito. Só pra você ter uma ideia de quanto eu gostei desse jogo, ele é o único jogo que eu consegui platinar. Foram mais de 130 horas de jogo. Só pra você ver como que o cara gostou do Ni no Kuni. E o outro jogo que ele comenta é do Nintendo 3DS, o Bravely's Default, da Square. Esse jogo já existia no Japão desde 2012, foi localizado para a América do Norte em 2014. Também tem um estilo tradicional, por turnos, com encontros randômicos pelo mapa e pelas dungeons que encontramos. Vale muito a pena. Vocês jogaram esse jogo? Então, eu joguei e achei, assim, bem parecido com Final Fantasy, assim, só que com outro nome. Só no meio do jogo, que até que o Wilson comenta no e-mail, né, que tem umas enrolação lá, que você tem que ficar repetindo a mesma coisa com todos os personagens, que é chato pra caramba. Mas o jogo é legal, assim, eu gostei pra caramba. É, ele, tipo, é um RPG atualizado, né? Tipo, ele tem aquelas batalhas. Você pode escolher se você quer jogar com as batalhas ou não, as batalhas randômicas, sabe? Os encontros de monstros. E o demo dele, cara, o demo, sei lá, tem 2 horas, 3, 4 horas de jogo. E você pode jogar o demo e ainda leva o save pro jogo completo. Eu tô muito pilhado pra ver o Bravely Second, né, cara? A sequência. Então, e pra finalizar o e-mail do Wilson Jr., então, aí ele finaliza, né? Falando assim, quando for oportuno, falem mais sobre RPGs e recomende algo que vocês gostem. Tivemos também um comentário, né, dos nossos camaradas, né? Tivemos um comentário lá do Emerson. Concordo com o remaster de jogos muito antigos, como DuckTales e Flashback. Mas lançar um jogo e já fazer uma versão HD, remaster, recombo, reboot, revision, your moner motherfucker em pouquíssimo tempo é foda pra caralho. No mais, bom cast e continue assim. Eu gostei do termo dele que ele usou. HD, remaster, recombo, reboot, re-give me your money, motherfucker. A 1080 e 60 frames. É, lógico, tem que ser. Se não for, não conta. Tivemos também, né, comentário do nosso bom e velho Old Barbie. Dessa vez ele dizendo, né, que escutou o podcast, né, no devido tempo. Pois é. O que será que aconteceu para escutar tudo tão a tempo assim? É, deve tá com tempo livre, né? Então ele falou assim: HD remasterizado igual ao DuckTales de Super Street Fighter 2, HD de Remix, pra mim são bem-vindos. Dos pixels simples para redesenhos atuais que esses dois jogos têm, ficam lindos demais. Agora, esses HD HD fajuto, tipo Devil May Cry 1, 2 e 3, em que os caras nem se preocupam em colocar o HUD em HD para não ficar estourado na tela, nem de graça presta. Pois é, né? Não custava nada ter feito tanto o HUD, né? Esse jogo, assim, eu acho que foi naquela, né? O pessoal viu que o pessoal começou a curtir esse negócio de HD remaster, começou a fazer de tudo, e aí esqueceram que tinha que dar uma arrumada em alguma coisa, né? Que se foda. A prova disso é o Silent Hill, né? Não, Silent Hill não. Silent Hill ele só ficou pior do que o original. Incrivelmente pior. A prova disso, quiseram tanta velocidade que nem se deram o trabalho de ligar o jogo pra ver se funcionava. Terminaram, falaram, tá pronto, e enviaram pras lojas. O jogo ficou aquela beleza. Deve ter pego lá na empresa, tava escrito assim, beta final, tá quase completo. E aí, né, o Barbie ainda fala assim, pô, eu joguei Motor Rock e acho legal. Parece que o Romulo errou nas previsões de Street Fighter 4 no PS4. Saiu tudo bugado. Ah, vai, mas já tem update, não tem? Pro Street Fighter 4? Tem, mas arrumaram umas coisas e piorou outra. O jogo continuou cagado. Ah, tá, mas beleza, gente, isso vai ser arrumado, né? A gente tem paciência, cara. É, verdade. Ninguém quer jogar o jogo quando compra. A gente espera um mês, dois meses pra jogar, três, quem sabe? E pra fechar os comentários, né? Não podia faltar o nosso comentário Pantão, né? Eu sou o Wild Wolf, né? Nosso camarada lá. Acabei de ouvir o cast. Rômulo, amigo, que raiva é essa no Cocoroto? E pior, que nem tenho muito o que acrescentar. No mais é isso. Remake e remaster é legal quando se tá no tempo certo. Agora, de jogo recente demais, é bem estranho. É no mais, fico no aguardo do próximo podcast. Beleza, então. Mas esse aí foram nossos e-mails e comentários do episódio 7, A Moda dos Jogos Remasterizados. Continuem escrevendo. Sim, mandem mais comentários, e-mails, cartinhas, presentes do Steam, cheques em branco. Porra, cheque em branco é bom pra caramba. E onde é que o pessoal pode falar com a gente, viu? Nossos e-mails, redes sociais. No Facebook nós estamos em Neoplayer Podcast, tudo junto. Temos o nosso blogger, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. Twitter, _neoplayer_. E se vocês quiserem ver o YouTube, Neoplayer Podcast. E o pessoal pode adicionar a gente também no Facebook, né? Achar nossas contas, né? Achar você, viu? Achar eu e tal. Menos o Dissection, né? Menos o Dissection, que ele é fake. Ele não existe, na verdade. Ele não tem conta no Facebook. Ele é uma macro que a gente criou com voz própria e coisa. Se vocês me acharem no Facebook, pode me adicionar. Vocês provavelmente não vão gostar de me adicionar, mas podem fazer isso. Se vocês quiserem participar de um lugar legal, é neofighters.info/forum. É onde a gente posta todos os nossos episódios do nosso podcast. Bom, então acabando o nosso episódio, nós vamos começar uma playlist. Vamos toda semana, a gente vai, cada um de nós escolhe uma música pra rolar no final aqui. Uma música legal, uma música a ver com o tema, ou não, é uma música de sacanagem. É, cada um vai escolher aquela música que curte, assim, que gosta. Tá a fim de escutar. Tipo, aquela música que sobe os créditos, então vai ser isso aí. Aí, cada episódio, uma pessoa escolhe. Vamos ouvir aquela versão do tema de Mega Man, do Videogames Live. Ficou foda aquela versão. Tem guitarra, tem violoncelo, tem violino, tem piano, caralho, A4. Ficou foda. Põe o Mega Man pra galera curtir até o final. Valeu, pessoal. Um abraço, hein, galera. Tchau, tchau, hein. começando a nossa leitura de seus comentários. Ai, meu Deus do céu. Ah, é, tá certo. Eu pensei que ele ia fazer coisa. Não. Ele é tão mania de dar pitaco que ele já faz automático. Eu fui automático. Caralho, olha que filha da puta, cara. É, ele já fala que tá errado direto. Ele já fala que tá errado direto. Agora você sabe por que os pessoal mandam ele sexo viajar no serviço. Meu puta, Deus. Eu fui no automático mesmo. Já falei, puta, ele já vai falar a abertura do bagulho. É o automático. Ai, de Deus. Falar que o negócio tá errado, que o negócio tá certo. Exatamente, é. Pronto. Ela já fala que tá errado, que eu nem sabia. Nem vai, deu tempo, quando já era tarde. Falou. Um abraço, galera. Tchau, tchau, hein. Valeu. Falou. Não. Corta. Corta sempre que puder isso. É, não, eu vou falar de quatro, mas já é coisa. Vum, rápido. Quê? Não, meu filho. Vai se ferrar. É rápido. Vocês ouviram o que eu ouvi, né? Ele vai falar de quatro, ele falou. Ele vai falar de quatro. Olha. Se você gosta desse tipo de coisa, aí quatro, beleza. Que pariu. Ah, essa porra vai pro final do negócio. Sei de nada. Tá. Cuidado com o editor, o que ele fala. É, esse editor é foda. Pois é, sempre tome cuidado com o editor. O quê? Mas não teve nada demais no outro. Ah, imagina. Vai que vai.